escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Estimados ouvintes, bem-vindos à emissão 118. Escolhes tu ou escolho eu? Mais um programa na estação radiofónica preferida de todos nós. Qual é a estação, Carlos Bonaparte? É a Antena Web? Não. É a Rádio Antena Web. Ah, peço desculpa. Rádio nunca vi aqui no meu... Mindinho. Ah! Hoje iniciamos de uma forma... calma, tranquila, porventura até melancólica, ao som de uma obra-prima de Wolfgang Amadeus Mozart, intitulada Requiem em Ré Menor, cuja melodia se pode aproveitar para cantar os seguintes versos. É o Papa, Papa Misto, já resignou. Já manta entregou o Evaristo, tens cá disto. Depois deste início claramente masoquista, iremos tentar regressar à normalidade deste espaço na medida do possível, não é verdade, Carlos Bonaparte? Eu confesso que ainda me estou a recuperar, digamos, deste momento triste radiofonicamente. Pois, é esse o teu problema. Tu nunca estás preparado para estes imprevistos radiofónicos. É um conselho que dou para ti e para todos os ouvintes neste sábado 2 de março de 2013. Quem é que faz anos hoje? Hoje não é o teu irmão, mas é o meu tio. Ah, meu Deus. Ah, não vamos perder a seriedade deste programa. É o meu tio que faz anos hoje. É o meu tio que faz... Quantos fará? Saberás, é o mais novo de todos. 49? Muito menos, 38. Pronto, reconheço. Já com o IVA. É o que eu digo, 38. E quantos são? Ah, 38. Portanto, iremos dar os parabéns. Temos que dar os parabéns. Temos que dar os parabéns ao meu tio. São 38 primaveras. Idade bonita, não compreenderás? Com certeza. Ora bom, hoje tenho muito para falar. Ah, sério? Em cada uma das três melodias, será porventura a emissão na qual tenho mais argumentos e explicações, recordações, tudo que os amigos ouvintes e o Carlos Bonaparte, se tal me permitir, quiser. Portanto, eu até tenho aqui um papel, estás assim a ouvir este papel, mas eu vou esconder que é para tu não veres as explicações. Porque assim que perde um bocado a piada, vou chegar mais para aqui. Iniciamos com uma melodia que eu ouvi pela primeira vez num programa já aqui referido, intitulado Altas Horas. Programa da Globo, que passa aqui em Portugal no recente, um canal recente em Portugal, um TV Globo Portugal. Altas Horas, dá-se sábado à noite, depois de competição domingo à tarde, e eu ouvi pela primeira vez esta melodia nesse programa, e vamos reportar algo que também já foi referenciado neste programa várias vezes, o Brasil, as boas melodias que surgem no Brasil. Estás recordado, Carlos Bonaparte? Perfeitamente. E esta, creio eu, apesar de não ser de não estar na lista das minhas preferidas, é mais um exemplo. Faz também reportar, e pegando precisamente na atuação do intérprete no referido programa, no Altas Horas, uma coisa que se chama declínio, em que, creio eu, Carlos Bonaparte estará aqui para me contradizer com os seus argumentos e ideias funcionais. Não sei porque disse funcionais, mas foi uma palavra bonita que encontrei para dizer neste contexto. É, são ideias que funcionam. Exatamente. Caetano Veloso, Gilberto Gil e ainda o pior dos três, Milton Nascimento. Portanto, o Caetano Veloso, por exemplo, na referida atuação, como é que ia dizer? Para já, enganou-se na letra. Chegou a certa parte que esqueceu que ia cantar e depois começou-se a rir e engatou mais à frente e chegou ao fim, ao menos com a categoria dele, disse: ah, pelo menos continuei aí no meio, se fosse outro, tinha-se atrapalhado todo, eu continuei e ria-se. O Gilberto Gil, a voz dele, já não sei para o que ele queria. Eu já ouvi, e foi também no Altas Horas, mais recente, em que eu vi ele a tentar chegar onde não conseguiu. O meu nascimento, para mim, é o pior de todos. O homem já não consegue contar uma história e cantar, até o Carlos canta melhor do que ele. O que é difícil, não é? Bom, e fez-me reportar um declínio de trio português. Estou a falar de Fernando Tordo e Paulo Carvalho, disse só dois, mas foi a propósito, que parece-me, sobretudo o Tordo, que caminhando por uma certa idade não se adapta e está sempre a querer recordar o que era e já não é, e lamentar o que era e já não é, em contraste com, e isto surgiu numa conversa com um colega meu, em contraste com José Cid, que, na opinião dele, dos três, até é aquele que se adapta e se rejuvenesce mais facilmente. Concordará, Carlos Bonaparte. Perfeitamente. Muito bem, hoje ele só disse perfeitamente e sim, e com certeza. Bom, eu ouvi esta música na segunda-feira à noite, e agora vamos para algo mais recente. Na segunda-feira à noite eu escutei esta música na rádio Antena 1, uma estação radiofónica que nunca foi referenciada neste programa. Jamais. Jamais quer dizer nunca. Ou haverá alguma diferença entre as duas palavras? Não, é só apenas para não estar a dizer perfeitamente. Ah, bom, quis variar o seu vocabulário. Exatamente. Exatamente, já repetiu. Bom, então, na segunda-feira à noite, estava eu na minha viatura, escutei esta música que vamos ouvir hoje, a primeira, o que me fez reportar de imediato, quando escutei os primeiros versos e recordei, já há algumas semanas não ouvia a mesma, uma história que foi aqui contada no sábado. Precisamente há 7 dias, porque uma semana tem 7 dias e não tem 8. Um outro locutor deste programa, aquele que não está a falar agora, não sei se sabem quem é, mas consta que se chama Oscar, ou Carlos, ou Grosso, não sei, não percebi-me que eu estou bolho, não estou bolho seguro. E a história que ele contou fez-me associar à música dificuldades que o tal indivíduo passou na outra segunda-feira, dia. Foi 18 de Fevereiro. E que fez-me também reportar, hoje aviso já que vou reportar e associar a muita coisa durante este programa, associar uma outra emissão do Escolhes Tu ou Escolho Eu. Olhando aqui para o nosso documento histórico, posso verificar que foi um dia especial, 4 de janeiro de 2011, primeiro aniversário da Rádio Antena Web, em que a quarta melodia desse programa, como resposta a Polo Norte e Pura Inocência, foi uma escolha do Carlos Bonaparte, um locutor em causa, intitulada Dá-me um Abraço, de Miguel Gameiro. E eu lembro-me perfeitamente, será das intervenções e explicações que eu me recordo melhor após 2 anos e 4 meses. Cinco. Quantos são? Cinco. 2 anos e 5 meses de programa. Quando estamos a chegar ao auge de Requiem. E dizia eu que nessa intervenção Carlos Bonaparte falou sobre o abraço. Se bem se recorda, a falta que às vezes faz e a raridade com que se tem um abraço. Não é verdade, Carlos Bonaparte? É verdade, sim, senhor. Claro que eu estou apenas a resumir, falou mais. Perfeitamente, perfeitamente. Diz exatamente outra vez, levas com o microfone na tola. Mas não vamos perder a seriedade deste programa. Eu lembro que a minha reação na altura é a mesma que eu vou ter agora, que foi puxar o homem e anda cá, dá-me um abraço. E agora, faça um abraço. Ai, não posso dizer já o nome da música, que ainda tenho que dizer mais coisas. O que é que me fez também reportar esta música? A minha explicação iria terminar aqui, precisamente na altura em que a música está a acabar. Ah. A minha explicação iria terminar aqui, mas não vai. Porque na quinta-feira à noite, um telefonema alterou o meu programa para o final de tarde e noite e alterou até a minha semana. Uma prima minha pediu para eu ir à casa dos pais dela fazer um favor nas televisões e tal. E eu fui. Mas que casa é essa que estou aqui a referir? É no mesmo local, digamos numa ilha, onde eu já morei durante 11 anos. Queres comparar, por exemplo, o que tu fazes em relação ao estudo número 1 e eu em relação a esta casa? A minha antiga casa, onde eu não nasci, mas estive desde o meu segundo dia de vida até os 11 anos e tal, e que muitas recordações tenho e que muita nostalgia me traz. Voltei a esse local na quinta-feira à noite e até Se tivesse estado lá dentro, eu teria dado um abraço à casa. Às paredes, não sei, alguma coisa que estivesse lá. Está a entender, Carlos Bonaparte? Perfeitamente. Foi eu recordar o regressar à antiga mansão. Mas a verdade é que, e condizendo com o título da primeira melodia de hoje, o momento mais significativo chegou mais tarde. Já que eu estava num local perto de um restaurante em que os meus pais conhecemos, fomos para lá. Jantamos lá e nesse restaurante a filha dos proprietários andou comigo, foi da minha turma na primária, na escola primária, e não só, depois continuou para o quinto, sexto ano e tal. Portanto, estamos a falar de 1935 até 1942. A rapariga, a mãe, avisou logo, atenção, que hoje deve estar com ela. Da outra vez, já tínhamos estado lá no ano passado, da outra vez ela não estava cá, mas hoje parece que vai estar com ela. Ela telefonou para a filha a dizer que eu não estava lá. Passado um pedaço, já eu tinha acabado de jantar, estava à espera que os meus progenitores, agora disse bem, progenitores, terminassem a sua refeição, eis que pela janela observo ao meu lado esquerdo, estás a ver assim, assim, Sim. observo ela a chegar. Soltou em mim logo um sorriso e nela também. E foi nesse momento quando eu me levantei, saí da cadeira e pus-me de pé ali, mas ainda estava assim, entre a cadeira e o meu pai e a mesa, e ela disse: Estás igual. E abraçou-me de uma forma que eu não estava à espera. E fez-me até recordar mais tarde, na reflexão daquele dia. Tu lembras quando em outubro, até saí do estúdio número 13 e fui ter com uma amiga, que era da turma das Azeitas, e tive com um reencontro lá embaixo? Não? Não falei disso. Fez-me reportar a esse momento do ano passado, outubro, marcante. E aquele já avô, meu filho. E aquele abraço que eu não estava à Ah, já espera, me lembro. eu nem pude retribuir, nem consegui retribuir da mesma forma. Primeiro porque foi surpreendente para mim, pensei em cumprimentar e tal, mas eu realmente depois fiz contas, já há 7 ou 8 anos que eu não estava com ela. Portanto, ainda se entende assim aquela reação. Pensei que estava na ideia que tinha estado há menos tempo. E ela abraçou-me de uma forma em que eu não sou habituado nem que me façam, isto é mais habituado que faça outras pessoas, mesmo que seja raramente. E ela contente e cumprimenta os meus pais, está tudo igual, não sei o quê. Foi um momento bonito, uma conversa que durou, durou, durou, e os meus pais na seca da mesa, mas de resto está tudo bem. Nós ali, fez-me lembrar alguém que ficou no carro enquanto eu comi. Ficamos lá a conversa, a recordar os tempos, falar sobre o presente, sobre o futuro, como será, como será. E é curioso, bem, sobre isso fez outras alterações nos meus pensamentos, mas sobre isso eu falarei noutra intervenção, caso o Carlos Bonaparte esteja interessado. Claro. A parte passo à frente para o dia a seguir, ou seja, ontem de manhã, quando, na sequência desse reencontro com a amiga da primária, da turma da primária, eu enviei um mail para mais dois que foram da nossa turma. Para um rapaz e para uma rapariga, que foram dois dos assuntos principais da minha conversa da noite anterior. E eu disse: Olha, ontem à noite estive com ela e tal, uma longa conversa, falámos sobre vocês, então lembrei-me de hoje de manhã enviar um e-mail para Vossa Excelência a perguntar como estão, novidades e tal, como vão a vossa vida. E depois, no fim, disse: Escrevi um abraço para ela e um beijinho para ele. Ou será ao contrário? Foi uma das 192 maneiras estúpidas que eu já escolhi para terminar o mail. E já que o título estará associado, lembrei-me desse pormenor. Escolhi também esta música para poderem afirmar, confirmar e, como se diz? Reafirmar. Não, afirmar, confirmar e divulgar a notícia de que eu também escolho músicas novas. Não vou só buscar músicas do meu tempo de Ou 1920. se quiseres afirmar, confirmar e reafirmar. E reafirmar que eu também escolho. Esta música foi retirada de um CD do ano passado, de 2012, que tem o mesmo título da música. E por fim, para terminar esta explicação, que já vem 14 minutos quase, podia enviar daqui um abraço para Londres. Oh, Londres, Londres. Londres. Não perdemos a seriedade deste programa. Porque faz hoje 2 anos, 2 de março, que o meu primo, que nunca foi referenciado aqui, Nunca. foi para Londres. Foi no dia 2 de março de 2011 em que ele partiu. Um dia diferente, um dia triste, um dia feliz para ele, um dia feliz e triste mistura das sensações. Portanto, daqui vem o meu abraço para Londres, depois o abraço à amiga da primária, o beijinho ao rapaz e o abraço à rapariga, o abraço à casa, a recordação do dá-me um abraço e do abraço aqui ao Oscar. Vamos escutar Caetano Veloso, é de quem falamos, já falei ao Cato, do CD com o mesmo nome de 2012, o single chamado Um Abraçaço. Cujo título no início nem compreendia, mas depois o meu pai até recordou: Ah, os brasileiros têm mania de expandir um aço. Não são só os brasileiros. Hoje em dia, quantas vezes nós ouvimos dizer golaço? Não é verdade? Sim. Golaço é um grande Golaço. gol. Um abraço, um abraçaço é um grande abraço. Uma cara de palhaço, um mistério, estes versos em lá pelo meio. É um Puxa. misteraço. Misteraço não, ele diz mesmo mistério. Um amasso, um beijaço, um e a cara de palhaço. Não, a cara de palhaço não diz, mas pá. Iremos escutar Carlos Bonaparte. Escreveu na parte ou cai no bolso? Iremos escutar, viram a Carlos Bonaparte, como diz, dá-me autorização para tal. Ah, claro. Vamos escutar então. Perfeitamente. Caetano Veloso abre o recanto de hoje com um abraçaço. Dei um laço no espaço pra pegar um pedaço do universo que podemos ver. Com nossos olhos nus, nossas lentes de azuis, nossos computadores luz. Esse laço era um verso, mas foi tudo perverso, você não se deixou ficar. No meu emaranhado foi parar do outro lado de lá, ei, hoje eu mando um abraçaço. Ei, hoje eu mando um abraçaço. Ei, hoje eu mando um abraçaço. Ei, hoje eu mando um abraçaço. Um amasso, um beijaço, meu olhar de palhaço, seu orgulho tão sério. Um grande estardalhaço pro meu velho cansaço do eterno mistério. Meu destino não traço, não desenho desfaço, o acaso é o grão senhor. Tudo que não deu certo e sei que não tem conserto, meu silêncio chorou, chorou. Ei, hoje eu mando um abraçaço. Hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Desenho eu desfaço, o acaso é o grão senhor. Tudo que não deu certo e sei que não tem conserto, meu silêncio chorou, chorou. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. E estamos de volta, caros ouvintes. É a primeira vez que eu falo mais alto que o nosso amigo escolheu um direito. É verdade. É verdade. Ah, a missão 2 acabou por se tornar. Ela já era isso muito especial. Mas acaba por se tornar ainda mais especial por este princípio, não é? Bom, sabes, há uma coisa muito curiosa. Esta semana foi também uma semana muito curiosa. Foi a semana em que chegaram os primeiros sinais de envelhecimento. Que é, tens cabelos brancos? Não. Então não quero saber. Outros problemas de saúde. Ah, pensei que derivados fosse. Da idade. Pensei que fosse outra coisa. Não. São derivados da idade. Derivados de uma idade Já disse aqui que eu sou um velhote bem conservado. Muito bem, não dizes derivados à idade, que é o que se ouve muitas vezes na televisão. Não, não é deriva A. É derivado de. Exato, mas o que se ouve é derivado A. Então os comentadores de futebol são especialistas nisso. Quanto muito é devido A. Mas pronto. Não, mas existem derivado A. Sim. O Porto marca muitos gols, derivado A e eficácia do Jackson Martínez. É assim. Mas como eu estava a dizer, pronto, como eu costumo dizer, são pronto, um senhor já com uma certa idade, uns 65, 70 anos. Reformado. Bem conservado, sim. Eu não tenho reforma, mas estou reformado quase. E entretanto, por isso ando a caminho para lá antes dos 30. Mas pronto, e então, pronto, começaram a chegar no passado da semana, faz precisamente hoje uma semana, começaram a chegar os primeiros sinais de envelhecimento físico também. É engraçado porque isso marca, claro que gera uma certa preocupação, como é lógico, não é? Mas pronto, é aquela situação do uma espécie de conforto. Ah, já sou velhinho, é estranho. Porque... Conforto? Olhar para trás e ver que já se passou tanta coisa e ter tanta coisa para pensar, contar, recordar. Contar essa merda. Não é? Pronto, quer dizer, eu sentia isto, sempre senti isto, não é? Afinal de contas, vamos lá ver. Eu estou a liderar um projeto com mais de 3 anos, já antes tinha liderado outro que teve quase 2. E a liderança causa estragos, não mata, mas morre. E não é só isso, Eu já fui, e isso está, eu tenho orgulho imenso nisso, a 3 de dezembro de 2009, ao Jornal de Notícias, apresentar a gravação portuguesa mais antiga de sempre. Sempre. Que a princípio estava quem desconfiasse, mas depois confirmar. Já foste à TV, aí não há. Não, mas já fui à RTP, apresentar o futebol em Portugal. Em que falaste de 30 segundos. Pois, então. Até mas eu e o Ronaldo vai ganhar logo. Perguntaram quem é que ia ganhar. Acho que era o Barcelona. Ou o Manchester. Eu, o Manchester. Então porquê? Porque está lá o Ronaldo. Ora, foi o último jogo dele no Manchester, acho. Pronto. Sabes que o teu colega que esteve lá contigo ao teu lado, o Carlos Daniel, agora anda a cantar? É? Com o João Ricardo Pateiro, da TSF, e não sei quem. Andam os... Tá, é. Pronto. Sabes, e é aquelas coisas que, sei lá, a gente... pronto, já andei 16 anos no grupo de música, já fiz teatro durante outros 6 anos... Ah, foi em anos. Se me permite, Carlos Bonaparte, sim. Enviar daqui os nossos parabéns ao Hotel Babilónia, o Carlos sabe do que eu estou a falar, que mora hoje 4 anos, e por acaso hoje tivesse ouvido fazer um bocado lembrar as nossas emissões de aniversários. Eles a dizer o que é que ficou para trás e do que se lembrava melhor do programa e tal, só faltava lá meter trechos deficientes. E é curioso que o João Governo falou sobre uma coisa interessante, que foi, nesses últimos 4 anos, ele conseguiu uma coisa que aos 50 anos é difícil de conseguir, deixar de fumar. Ah. Ele estava a explicar que aos 50 anos é difícil deixar as dependências que já temos há muitos anos, ou vícios e tal, e ele estava a falar orgulhosamente do seu hábito. Olha, eu conheço um senhor que aos 60 e poucos anos deixou de beber. Água? Não, ele deixou de beber totalmente bebidas alcoólicas. Então, muito bem. Pois, depois em off conta está. Em off, não. Continuando, peço perdão por uma interrupção. Pelo amor à família, ele fez isso. Ah. Mas depois conto a história. Ah, e basicamente, pronto, ou seja, eu sempre tive a noção de que já fiz muita coisa, não é? Já tive um curso universitário mal sucedido, e foi mal sucedido por muitos motivos. Aquilo que menos fez com que o curso corresse mal foi o aluno. Pronto. Enfim, e já houve, portanto, montes de coisas que eu fiz. Eu, felizmente, sempre tive... Eu olho para trás e reparo que sempre tive dias... E é isto que me alegra muito ter a minha memória ainda a funcionar a 100%. É que tenho, de facto... Olho para trás e tenho, de facto, dias... Quase todos eles muito cheios. Eu nunca tive aquela coisa do tédio. Aquela coisa do... Não tenho nada para fazer. Passou-se um mês, eu não tenho nada para fazer. Não tenho nada de jeito para recordar um mês... Mas já reparaste que, e interrompendo novamente, que é o que eu sei fazer melhor, não tenho nada. Ao dizer não tenho nada, quer dizer que tens alguma coisa. O que é que tenho para fazer? Nada. Assim já certo. Não, nada, são duas negações. Estás a afirmar que tens algo para fazer. Mas é que eu tenho mesmo alguma coisa para fazer. Não é isso. Quando nós estamos a dizer não tenho nada para fazer. Eu sei. Não é? Não está correto. Não, porque quando tu dizes... É não, isso? Não, porque quando tu dizes não tenho, tens que especificar o que é que não tens. Não tenho nada. Tal como se disseres, tenho nada, também está correto. Porque se disseste... Bem dizem os ingleses, que dizem I've got nothing, eu tenho nada. Pronto, mas, está certo. Mas no caso correto, eu não tenho ou eu tenho, tens sempre que especificar o que é que tens e o que é que não tens. Está pronto. Eu não tenho algo para fazer, não tenho o que quer que seja. Olha, não tenho o que quer que seja, isso está certo. Não é? Para chamar os outros é cantam a mulher gorda. A mim não me convém. A mulher gorda a mim não me convém. Se claro, é a mim, claro que não me convém. Ou outro... Ah, não te contei, é esta. Conta agora. Contando a Antena 1. O Edgar Canelas passou no outro dia na Alma Lusa. Gostava de ter decorado o nome da música, mas não decorei. Uma música em que ele me diz, sem exagero, umas 8 ou 12 vezes, devia de ser. A alma devia de ser, não sei o quê. A música está assim, escrita. Devia de ser. Onde é que ele inventou aquilo? E passa na Alma Lusa, ele escolhe aquilo para, para a Alma Lusa. Bom, então... Devia de ser. Continuando, ou devia de ser. Pronto, é assim, nós também não podemos excluir uma música só porque tem um erro... Quem escreve aquilo... Está bem, ok. Devia de ser. É que ainda por cima repete aquilo não sei quantas vezes. Se fosse pronto, uma vez já para o meio. Mas sim, mas pronto, quer dizer, uma pessoa quando está, digamos... É assim, nós temos que perceber uma coisa. Um letrado também comete falhas. É verdade. E não vai retirar um tema do mercado. Espera aí que eu coloquei ali um dia a mais. Mas não. Sabes que quando se escreve a música, ela não é publicada no dia a seguir. Pois não. Pois não. Mas são esses pormenores que, como a gente ouve isso todos os dias, nem sequer a gente olha para aquilo. Devia de ser. Devia de ser. É. Fala lá que a música falar. Lançada, alguém diz: é pá, então isto é assim. Devia de ser. Ei, como é que eu deixei passar isto, meu? Já aprende, não é? Eu comento porque estava aqui a pensar nem em músicas do popular considerado espinho, mas nem nessas músicas alguma vez ouvi uma falha assim. Sabes, mas pronto, olho para trás e de facto tenho uma vida bastante cheia, dias com bastantes coisas, nem que seja aqueles dias em que, olha, eu acordei de manhã E passei o dia a sentir emoções. É uma coisa estranha, porque as pessoas não se dedicam a isso, não é? Mas eu sempre tive na vida essa cor. E é engraçado, o que não deixa de ser irónico, já falei aqui uma vez e não tenho nem a falar sobre isto, é irónico como tenho tantos baixos na minha vida que degeneram de suicídio, ou enfim, que me fazem andar mais em baixo. Embora eu acho que desta vez a pancada foi mais forte e a recuperação também será maior, mas sinceramente olho para trás e nunca estive como estou agora, em termos de paz de alma, enfim, em termos de certezas. Mas é um bocado a ideia de... É irónico como é que eu, apesar de ter tido tantos baixos em termos anímicos, ao mesmo tempo consegui desfrutar tanto da vida. Porque não foi só emoções de estilo, ai, que triste. Certeza tão grande. Não, foi emoções de que bom sentir o perfume deste tarde de verão. Não fui eu. Ir lá para fora, ou pôr a cabeça fora da janela, que era. Ah, então tens que ser um bocadinho para apanhar ar. Então eu vou ali à janela e apanho ar. E pronto, ia lá fora, apanhava um bocadinho de ar. E portanto, sentir aquele ar, ouvir os pássaros, sentir a temperatura do vento. Sei lá, às vezes vinha cá fora, vinha. Pronto. E é aquela situação do. Eu olho para trás e tenho tanta coisa para viver, mas depois chega de repente um sinal de velhice que nos dá aquela ideia do. Realmente, olha quanto tempo já passou. Claro que já passaram 26 anos, nem 27 ainda estão concluídos, ainda falta quase um mês, já nem sequer um mês, mas falta praticamente um mês. Mas mesmo assim, é uma situação estranha, mas ao mesmo tempo uma situação engraçada e deliciosa, porque pronto, se tem uma noção da vida muito mais profunda quando se chega a uma certa idade e... Sapiente. Sim, quando a gente começa a dar conta que já não tem aquela saúde quando era jovem. Eu estou a falar isto e parece que sou assim já uma pessoa de uma certa idade, mas é que me digo, eu sinto-me assim precisamente. Com os meus 65, 70 anos, não sou mais. Mas vais fazer 74, não é? É. Os 75. Não, tens 74, vais fazer 75. Exatamente. E esta música que eu vou escolher vai um bocadinho. Como é que eu vou explicar? Vai um bocadinho de encontro também àquilo que é a minha vida. Porque esta música é o símbolo do maior motivo pelo qual eu estou aqui, que são os amigos. Designadamente um, que há um bocadinho me deu um abraçaço. Não, foi só um abraço. Não, porque eu tinha de explicar o resto, já ia dizer. Já ia dizer abraçaço, mas depois já tenho que explicar o resto. E foi, portanto, uma... Foi, portanto, uma... Sabes, há uma... Eu, ao recordar esta música, já vou dizer o intérprete, que é o Roberto Carlos, e ao ouvir a música que ouvi anteriormente, sabe mesmo, o título faz lembrar uma... Para mim, uma gravação histórica. Ah! 12 de março. Não. Há um de par em par que eu gravo, em que digo algo, em que exteriorizo... Eu nem sei como aquilo me saiu, mas exteriorizo algo... Que às vezes me saía e me dava muita vontade. Que é. Dava-me vontade de sair para a rua e abraçar toda a gente. E uma vez exteriorizei isso num de par em par, numa emissão que agora não me recordo o dia, mas foi uma emissão de par em par. Que marca algo. Como é que dizer? Aliás, marca um momento histórico também. Para mim, as primeiras emissões de par em par, sobretudo até pelo lugar onde eu estava. Depois, quando vim para aqui, claro, envelheci de uma forma que nem eu próprio estava à espera. Mas a verdade é esta. Esta música é muito simbólica para mim. Eu já a tinha ouvido uma vez na voz do Roberto Carlos e uma vez também na voz dos El Ataque, que é um grupo metal espanhol. E do Anel Garalhadas, nunca ouviste? Não. Já fiz uma versão desta música. Por acaso nunca tinha. Não sabias. É verdade, bem off, tenho que dizer uma coisa. Mandar-te uma proposta musical. Sonora. Sim, senhor. E eu podia explicar uma coisa sobre o abraçaço, não é? Eu? Sim. Ou não? Ah, era a conversa com a amiga da primária. Fez-me. Eu cheguei ao final da conversa e estava-lhe a dizer. Depois dessa conversa contigo, amanhã vou acordar a pensar, não tenho razões de queixa da minha vida. Porque o que é que nós estivemos a fazer? Já há uns anos estávamos juntos, estivemos a fazer o resumo da nossa vida dos últimos anos, desde que entrámos na faculdade, sobretudo. Eu estava-lhe a falar do emprego, estava a falar-lhe da Antena Web, falei-lhe dos poucos, mas os amigos que interessam à minha volta, das rotinas que eu tenho, e quase sempre eu chegava ao fim e dizia, não me queixo, não me queixo. Não me queixo. E depois eu comentei com ela. Eu não me vou queixar da minha vida, afinal. Afinal, já tinha chegado a isso. Mas naquela conversa, ao fazer um resumo da vida dos últimos anos, estava sempre a dizer, não me queixo, não me queixo. Pronto. E o abraçaço também, não disse ao bocado, é que é uma daquelas músicas, já falámos disso aqui há uns tempos, em que entro na cabeça e estamos sempre a cantar um ar, mesmo quando nos apercebemos. E nesta semana aconteceu isso. Prova que a Antena 1 também não mostra, mudou o seu estilo musical, mas ainda dá alguma coisa que me agrada. E por acaso, houve uma música que me ficou... Na cabeça. Na cabeça, mas não vou dizer porque acho que ainda vou escolhê-la hoje. Ah, então não digas. Continua lá com as tuas amigas. Mas eu, não sei, eu confesso que gosto bastante das músicas da Antena 1 que tenho passado agora. Faz-me mais lembrar... Não chega, não, é assim, não é obra, não é atenção. Eu também tive a ouvir e tenho ouvido esta semana da Antena 1. Aliás, foi uma coisa que também marcou a minha semana. Foi começar a ouvir a Antena 1. Atenção. Começar a ouvir a Antena 1 como quem diz. Com assiduidade. Sim, sim. Portanto, todos os dias eu passo pelo menos uma hora a ouvir a Antena 1. Acho que faz muito bem. Geralmente, 4, 5 horas a ouvir a Antena 1, mas no mínimo uma. E digo no mínimo uma porque eu tenho só ouvido, de facto, uma hora. De resto, tenho ouvido 4, 5 horas a Antena 1. Ainda na quinta-feira, quarta para quinta, fiquei a ouvir até deixar chegar a ver. Ora, foi desde que começou o jogo do Benfica, portanto às 8 menos 1 quarto, acho eu, até às 2 da manhã, quando deu as notícias com o Miguel, não foi Miguel Macedo, conheço, é Miguel Macedo, deu as notícias com o Miguel Macedo e depois eu mudei, ia dar um programa repetido, o que era, peguei e mudei. Mas aposto que na segunda de manhã e ao início da tarde não ouvi já Antena 1. Porque no domingo estiveste até tarde a ver a tua noite, não é? Não. A noite do Oscar? Sim, sim, sim. Não, mas por acaso não. Até tive a ouvir, tive. Os Oscars. Tive a ouvir uma coisa muito gira. Tive a ouvir uma coisa muito gira. Que eu vou só dizer para os ouvintes, se calhar já está disponível na altura, não sei. Mas para os ouvintes que estão agora a ouvir os cortes que eu escolho eu, só vos vou dizer qual é que vai ser a temática do Nós e o Mundo. Eu sei que ele já devia estar disponível, ainda não está. Principalmente à altura da gravação, à altura da publicação. Da publicação deste espaço já estará disponível, mas por agora ainda não está. E diz eu então que o tema vai ser a flores e desflorestação em Portugal. Isto tudo aconteceu, tal como eu vou dizer nessa emissão. Aconteceu... No Minuto Verde, ou o que é que foi? Não, no Portugal em Direto. Ah. Em que eles até tiveram um ministro, não sei de quê, e mais um engenheiro, não sei das quantas. Aquilo. Eles falaram sobre a Serra da Estrela, sobre qual é que era a árvore predominante e quais é que eram as vantagens e vantagens e mais não sei o quê. E eu. Era isto. Que coisa. Nós estamos tão habituados a ouvir falar dos mesmos ministros, daquela coisa tanto da economia, está tudo mal e não sei o quê. Não, agora a moda é a Assunção Cristas, porque está grávida, pronto, passou a ser a notícia. Coitada, criança. É a primeira ministra que está grávida. Coitada. Em exercício. Coitada, criança. Hoje até vai ser a protagonista do Alta Definição da SIC, vê lá. É. Já foi. Eles até têm, tempo para isso agora. Bom. Olha lá, Douglas. Não, mas é, pronto. Esta música chama-se Amigo. E é do Roberto Carlos. Que já passou duas vezes aqui. Porque por acaso também foi em janeiro. Eu acabo de recordar 4 de janeiro por causa de dar-me um abraço. Tu agora recordas 18 de janeiro, em que eu escolhi o Calhambeque e tu respondeste com Eu Te Darei o Céu. Meu bem. Ah. E o meu amor também. Obrigadinho, mas não quero. Quer dizer, o céu pode ser agora. O teu amor é que. Coisa, aquela base. Eu amo demasiado, não é? Amo-me. Amo-me muito. Amo-me a mim. Roberto Carlos fará a sua aparição neste espaço de seguida. Pode ser a vez. Ainda não acabou a música. Estava a pensar no amo-me a mim. Parece aquelas palavras árabes. Compi, é o meu computador. Lá, compilá. Enfim. Vamos ouvir a música. Então, essa música é histórica neste programa, o meu amigo Compi. Compi. Não, porque não é por causa disso. Estou daqui a 2 semanas mais presente. Não, para a semana. Não, daqui a 2 semanas. Sim. É. Não dá bastante para passar para daqui a 2 semanas. Não. Ainda tens um momento especial para o meio, para a semana. Anda lá. Isto já está tudo programado já para daqui até maio, junho, dezembro, Natal. Ui, isto promete. Vamos ouvir o Roberto Carlos a cantar uma versão. Eu devias passar aqui era a minha versão, que é muito melhor, pior que esta. Bem, não é em português, é em brasileiro. Soubeste que o Paris Saint-Germain ontem passou a ter o site, além de francês, inglês e espanhol, passou a ter o site em português. Não é português, é brasileiro. Para eles não existe o idioma português, é o brasileiro. É o que está lá escrito no menu. E vindo de França... É um bocadinho... Francês, inglês, espanhol, brasileiro. Ninguém se revoltou ainda. Como se fosse... Já revoltou. Tu, para ti, também é logo revolta. Será que se revoltou? Também os portugueses querem lá saber PSG. Diz que perto com o Porto, para mim, qualquer coisa é. Vamos lá ao Roberto Carlos. E os portugueses querem lá saber português. Desde que seja lá o inglês... Também é verdade. Desde que seja lá o inglês, já é bom. PSG e português. As duas não prioridades do povo lusitano. Exatamente. É agora que vamos ao amigo. Vamos lá, amigo. Os amigos vão escutar o amigo do amigo Roberto Carlos. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas amigo, você é o mais certo das horas incertas. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém pra ajudar na saída, a sua palavra de força, de fé e de carinho me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, sorriso e abraço festivo da minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo. Não preciso nem dizer Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013. Creio que não me estou enganando no dia. Não. Foi dia 25. O Nuno vai almoçar com os seus pais num pequeno estabelecimento alimentício perto da sua residência dos três. Mas, desta feita, não estavam só os três. Estava uma amiga do Nuno que tinha estado de visita naquela segunda-feira. Estão os quatro a almoçar. A mãe, feliz, porque o Nuno encontrou ali uma amiga com quem se entendia, e ela própria também gostava da amiga e entendia-se com ela. O próprio dono do estabelecimento, que já conhece o Nuno há vários anos, também estabeleceu uma conversa com ela, apesar de nunca a ter conhecido, de nunca a ter falado com ela antes. Estavam os dois ali a conversar numa amena cavaqueira, se me permitem a expressão. E um ambiente lá dentro muito positivo, muito alegre e de cumplicidade que se viria a estender nos minutos seguintes. Saíram e a amiga ficou ali num gesto que o Nuno não apreciou muito, mas isso será referenciado, referido mais a... Referenciado ou referido? Não interessa. Será referido daqui a pouco. E eles viram à direita. Estavam na direção da casa do Nuno, mas eis que ela diz: eu tenho que me ir embora. Tenho que mudar de roupa porque ainda vou à Associação Vilanovense Socorros Mútuos para depois ajudar uma senhora. Uma senhora que Nuno não fazia ideia de quem estava a falar, mas acho que nem ela própria sabia do que é que estava a dizer. E ele, um pouco triste e até aflito, queria manter a sua companhia durante mais alguns minutos e perguntou: não queres mudar a roupa em minha casa? E ele: não, que eu vou à Associação Vilanovense Socorros Mútuos e mudo lá a roupa e tal. Então pronto. O Nuno, triste, mas conformado, dirigiu-se com ela até à estação das Visas Vila Nova de Cagaia para acompanhar, porque a Associação Vila Nova Socorros Mútuos ficava lá à beira. No momento da despedida, num olhar terno e bonito entre ambos, ele disse, depois de lhe dar um beijo no rosto, não, disse: eu só mudava uma coisa em ti, era deixar de fumar. Porque o que ela estava a fazer na saída do estabelecimento alimentício foi isso: pegar num cigarro e ali, cheia de estilo, toda descontraída. Despediram-se e ela iria partir para a associação para depois. Tá? Mas de repente os planos mudaram-se, e mais ao fim da tarde o Nuno estava na casa dos seus avós com várias pessoas da família à volta de seu aniversário, mesmo se não fosse, estavam lá várias. E ela, no meio, sentada, onde, aliás, o Nuno costumava sentar no mesmo local há alguns anos, E havia ali comida, chega para cá, dá cá o queijo, faça cá o pão, não dá muita conversa. E ela feliz lá no meio, sorridente, com aquele ambiente. E uma tia minha, que por acaso é mãe, do que está em Londres, um abraço para Londres. E a minha tia começou a falar com ela e disse: ah, eu, porque eu faço parte de uma instituição portuense. A menina sabe o que é portuense. E ela sorriu um pouco, como a pensar, estás a pensar que eu sou burro ou o quê? Mas lá respondeu com um sorriso, sim senhor. E aí acabou a narrativa. Porquê? Porque tudo o que eu contei até agora, em 3 minutos e meio, foi apenas um sonho. Um sonho que o Nuno teve na segunda-feira, bonito, em que a tal amiga vinha de onde? De comboio. Deslocava-se uma cidade, através do comboio até Vila Nova de Cagaia, vinha de Coimbra. Coimbra que será a cidade, o tema principal desta intervenção. Permite-me, Carlos Bonaparte? Permito. Exatamente. Ou perfeitamente. Coimbra. O Nuno e o Carlos eram crianças quando participaram numa peça de teatro chamada... Era a parte em que tu dizias... Opereta da Flor do Monte... Perfumes da Flor do Monte. Podes usar aí o som. Perfumes da Flor do Mondego, cuja segunda parte, das duas que faziam parte da referida obra, era decorrida exclusivamente em Coimbra, com um cenário bonito de fundo, em que o Carlos Bonaparte tinha jogado cartas na primeira parte, e na segunda deslocávamos para Coimbra. Tanto é que antes do intervalo cantávamos em uníssono, em coro: vamos, vamos a Coimbra a correr, a rede solta sem braço, a ver, a ver. Se o César volta, foi esse pão. Era a parte foi, muito... Não, foi quando eu caí no palco. Ah, porque o Carlos caía no palco. Quando eu caí do palco abaixo, para dizer. Coitadinho de ceguinho, não viu ali o fosso e veio cá embaixo à plateia. Bom, esse momento foi. Foi um ensaio, foi um ensaio. Pois foi, vá. Foi pena ter sido esperado. Vamos, vamos a Coimbra correr. E saltar. A rédea solta bem braço, a ver, a ver. Se o César volta aos amigos, não sei quem vai ver. Correr até mais ver. Pum, pum. E então na segunda parte já vamos em Coimbra. Coimbra, que foi o centro de uma visita de estudo que eu tive no meu nono ano. Estivemos lá, perfeitamente, à hora do almoço, na zona de várias faculdades. Lembro de umas escadas, perfeitamente, lembro-me de estar lá todos. Bons momentos esses no meu nono ano. Foi dos melhores anos que eu tive na escola. Em que, no regresso, isto interessará ao Carlos Bonaparte, quando parámos numa estação de serviço, área de serviço lá, como se diz, perto da Mielhada. Ou foi para lá? Não, acho que foi para cá. Não interessa. É que fomos à Mirada e a Coimbra. E enquanto estávamos lá, fui eu o primeiro a visionar. Apontei assim com o dedo, estás a ver? Assim, apontei e disse: olha quem vem aí. O autocarro Benfica. E vinha o autocarro Benfica, com Drumovix, Zalvix, Moreira. Um colega meu até disse, cumprimentou-me. O único, disse assim um amigo meu: o único que teve direito ao meu cumprimento foi o Moreira. Vai ser um grande guarda-redes do Benfica. Passados os 11 anos, já foi em 2002. E então eu lembro, foi a primeira vez que tive uma equipa de futebol e na altura, estou contente. Coimbra, isto já passando para o 12º ano, foi o centro... Diz uma piada sobre o Benfica, diz lá. Sem ser a cantar. Ah, é melhor não dizer. Bom, no 12º ano eu cheguei ao último ano do ensino secundário com o intuito de seguir para professor, para a Faculdade de Letras, para professor de línguas, profissionalmente de inglês. Mas eis que conheci uma amiga minha, que foi da minha turma durante o 12º, que queria seguir jornalismo. Foi através dela, sobretudo, que também mudei para esse lado. Não foi só por causa dela, mas foi uma base. E que ela desde sempre quis estudar para Coimbra. Tanto que, quando chegou à altura, já no final do 12º ano, portanto em junho, julho, de escolher as faculdades, eu escolhi... Das minhas 6 escolhas para entrar na faculdade, o primeiro foi a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a segunda foi a Faculdade da Universidade de Coimbra. Tanto é que só no dia em que saíram as médias é que eu cheguei a casa e disse: tenho uma má notícia para vos dar. Não vou estudar para Coimbra. O que quer dizer que tinha ficado aqui no Porto. E eu disse: Portanto, Coimbra também foi a minha segunda opção para a faculdade, ainda antes de colocar outros cursos aqui no Porto. Coloquei a minha prioridade, que foi onde fiquei, e a segunda foi logo para Coimbra. Portanto, se eu tivesse sido as notas mais baixinhas dos exames do 12º, tinha estudado em Coimbra, quase certeza. Porque a média lá era um pouco mais baixa. No ano a seguir, 2006, eu que já era responsável por um grupo de teatro desde 2003, em 2004 foi para a cena, foi estreada a primeira peça que teve desde o meu de início ao fim. Mas, em 2006, foi estreada a minha primeira peça, escrita por mim de início ao fim. E isto na cara da coletividade. Porque, se o Carlos Bonaparte se lembra, no nosso 10º ano, o Alto da Sociedade, essa sim foi a minha primeira peça, porque escrevia de início ao fim, apesar de... Como é que eu estava a pensar na Índia? Porque o original era Alto da Índia. Ah, isso. Deixa licença. Fiz uma versão do Alto da Índia e aquilo sim foi escrito de início ao fim. Nesta peça, chamada Vida de Estudante, todo o texto era meu. E as músicas, quase todos os vetos, foram criados por mim. Foi estreado em 2006 e toda a primeira parte se decorria em Coimbra. Coimbra, que foi um cenário que demorou muito a pintar, eu e o teu primo dos óculos, e outro do Nino, mas depois fomos sobretudo os dois. Em que no segundo dia eu lembro de estar a ouvir, já falei sobre isso, o Viva a Música, do Armando Carvalheira. Foi a primeira vez que eu vi. Olha, estive a ouvir no também, é verdade. Sim, continua. Teve lá o Francisco. O Afonso Dias. O Afonso, o Adolfo. Isso, o Adolfo. Os poemas do Aleixo. Exatamente. Na quinta-feira, tá. E que o fado Aleixo era o único tema que não era um fado. Mas na altura dava ao sábado à tarde também. Foi na altura. E repete. Pois repete. Não sei quando, mas repete. E. Domingo. O Viva a Música esteve-me a fazer companhia enquanto eu pintava, porque já estava desenhado, já tinha sido desenhado por ele no dia anterior. Fui eu que pintei sozinho todo o cenário do Coimbra, que ainda era grande, tudo a tons branco, cinzento, preto. Portanto, as tonalidades não saíam disso, mas deu trabalho, porque apanhava toda a parte da Sé, desde o Rio, à beira do Estado Universitário, desde essa parte até lá. Apanhava a ponte de Santa Clara? Isso, apanhava essa ponte e apanhava parte do Rio, o muro cá em baixo, e deu trabalho. 12 de agosto de 2005, voltando atrás, foi um dia em que eu passei em Coimbra. Eu estou a referir aqui a 12 de agosto, porque foi um dia que me foi marcando na minha vida desde 2001 até o ano passado. Mas isso falarei noutros programas. À noite tive momentos em que apanhei colegas meus todos bêbados, mas de resto, isso já não foi em Coimbra. Eu lembro que em Coimbra entrei numa das faculdades, para quê? Para ir fazer xixi. Bem. E os meus pais cá fora apanharam um calor de 40 graus, isto a meio de agosto, portanto. Foi um dia em que eu me recordo bem também, esse dia passado em Coimbra. E foi o dia em que eu conheci o estádio. Nesse dia o Benfica ia lá jogar, a Académica. Conheci o estádio de Coimbra e ao lado o centro comercial em que a minha mãe chama-lhe Dolce Vita. Em 2007... Porto Dolce Vita em Coimbra? Fui. Em 2000... Olha. Fica junto ao estádio. Fica no estádio. Não fica no estádio. Já fui muito feliz na Dolce Vita de Coimbra. Ah, já? No Dolce Vita? Bom, dois anos depois, em 2007, uma grande amiga minha da altura, agora já falo com ela há alguns anos, e agora cada um fala para o seu lado, uma grande amiga minha há 6 anos, era uma pessoa muito próxima. E aquelas gomas? Era só escolher. Estava a hesitar em sair do seu grupo e também do outro grupo de teatro, porque precisamente estava a pensar em estudar para Coimbra Direito. Ela tinha noção que não teria lugar na Faculdade de Direito do Porto, ia estudar para a Faculdade de Direito de Coimbra, lá voltava a aparecer Coimbra na minha vida. Passado alguns anos, final de 2009, terminei mais uma peça de teatro, em que, apesar de nunca ser referido, isso que era, nem o Carlos reparou nisso quando o escutou há um ano e tal, foi há um ano ainda, foi. Apesar de nunca ser referido, todo o cenário, toda a ação desenrolava-se nos arredores de Coimbra. Apesar de nunca ser referido o nome da cidade de Coimbra. Mais uma vez. Eu por acaso tive essa ideia porque eu olhava para o cenário e assim, eu conheço aquela ponte de algum lado. O cenário não tinha nada a ver, era só dentro de uma casa. És burro. Isto é o cenário da peça, do coisa. Tá claro. Coimbra, a equipa principal lá, mais conhecida no país, é a Académica. A Associação Académica de Coimbra, que teve lá duas personalidades em 2009. OAF. 2009-2010, mas vamos entrar em 2009. Que foi o André Villas-Boas. Hoje um dos treinadores portugueses mais conhecidos em todo o mundo, a seguir ao José Mourinho, será mesmo mais conhecido. E outro que foi o João Ribeiro. jogador da Académica nessa época e que é amigo meu da primária e que também faz reportar uma explicação da primeira música, foi da minha turma da primária, da mesma, que me deu aquele abraço no restaurante e tal, que hoje está a jogar no Guimarães. Passado anos, no início de 2011, o meu diretor do meu emprego é dono da Coimbra. Passado mais dois anos, 2013, no início, começo uma relação próxima com uma amiga do onda de Coimbra. Que eu conheço ou não? Pessoalmente, nem eu conheço. Sim, eu Aliás, é um caso raro, inédito até, porque é a primeira vez que eu tenho uma pessoa que considero minha... Não é cúmplice, mas com quem tenho uma cumplicidade considerável e uma confiança e uma admiração consideráveis também. E que nunca chegou a ela pessoalmente. Mas um dia destes vai mudar, nem que seja em 2021. Bom... Coimbra, que foi também um dos centros, um dos temas centrais do... Porque eu estou a pensar, se não for um encontro demasiado privado, levas-me contigo. Leva-me contigo. Onde? Até Coimbra. Só contigo, sim. Vamos comboio até Coimbra. Coimbra, que foi o tema central do Quadras de Música da semana passada, portanto, do dia 25, não pode ser, 22 de Fevereiro, em que só houve músicas de tunas académicas, ao contrário de ontem, que foi dedicado ao grande vencedor dos Oscars, A Vida de Pi, Life of Pi. Coimbra, que faz também lembrar uma música que já passou aqui neste programa, né? Tenho um amor em Coimbra. Tenho um amor em Coimbra. Tenho um amor em Coimbra. Fazer o ritmo. Tenho um amor em Coimbra. Tenho um amor em Coimbra. Tenho um amor em Coimbra. Se o amor de Coimbra fora. Se o amor em Coimbra fora. Se a Coimbra do amor for bem. Se a Coimbra do amor fosse. Se a Coimbra do amor fosse. Se a Coimbra do amor fode. Se fode. Se fode. Se fode. Tudo bem. Se não fode. Se não fode. Se não fode. Que se lixe. E depois deste momento muito educativo, eu cheguei à conclusão que Coimbra C e Coimbra D não existe. Acho que nunca existiu. Coimbra D sei que nunca existiu. Mas eu sempre tive a ideia de Coimbra C, mas acho que também nunca existiu. Coimbra A, Coimbra B, o que quiserem. Esta... Coimbra B existiu? Existe. Existe Coimbra B? A pessoa, uma das pessoas já referidas nesta intervenção, mora a 2 minutos da estação de Coimbra B. E então... Este convívio com estas pessoas, com algum ligado a Coimbra, fez-me ver que já desde miúdo... O que me fez escolher esta música foi o sonho da segunda-feira. Porque nada se passou em Coimbra, mas a pessoa em causa vinha de Coimbra e depois fui acompanhá-la para a estação de Cagaia para ir lá de comboio de regresso a Coimbra. Fez-me ver que Coimbra já aparece na minha vida desde miúdo. E tu agora percebes o quê? E até em parte também corresponde à tua experiência, à tua existência, não é? Sim, está E fui juntando isto e, curiosamente, Coimbra, já foi uma cidade onde estive várias vezes, não só as duas que referi, por acaso também esta só foi mais uma. E fez-me recordar a música mais conhecida ligada à Coimbra. Coimbra, tem mais encanto. Que sempre pensei que chamava Coimbra, porque era a música, o título que eu tinha no meu computador, porque também foi uma das primeiras músicas que eu tive no meu computador, que ainda hoje está lá em casa. Mas chama-se Balada da Despedida do 6º Ano Médico 58. Portanto, partimos do princípio que esta música foi criada em 1958. Em 1958 é da responsabilidade de Fernando Machado Soares, curiosamente é soriano, bem do lado de São Roque do Pico, da Ilha do Pico, e que licenciou-se em Direito nos anos 50 e que, portanto, foi o responsável. Teve nos Estados Unidos com o Orfeão Académico de Coimbra, em Nova York, Boston, Chicago, Atlanta. Quer dizer que o curso dele de Direito deu para o torto, não foi? Acabei, então agora até preciso de um chapo. Participou também no programa televisivo da NBC. Tu conheces o rapper Natural Black Collar, português? Não sei o que era português, mas... Sabes quem é? Natural Black, no nome mais drink. Natural Black Power. E então ele no outro dia teve um para a meia-noite, contou-me uma perspectiva curiosa que eu nunca tinha reparado. Ele já é conhecido como NBC há muito tempo. E então o Nilton comentou com ele: opá, isso quando é para pesquisar no Google dá um trabalho com essas, porque um gajo escreve NBC e vai dar ao canal, opá, a estação norte-americana de televisão. Uhum. E ele: opá, eu sei disso, mas Natural Black Hour, NBC, então vou mudar para português. Cor negra natural. CNN. E adianta muito nas pesquisas. Bom, passando da NBC e regressando até Coimbra. Tu cantaste também da outra vez, agora estás a cantar. Tem mais encanto na hora da despedida. Esse eu termino, não sei fazer. Balada da despedida do 6º ano médico de 1958. É a música que queremos escutar de seguida. Não sei dizer o que é que vai interpretar. É uma falha minha, não me batam. O intérprete que eu tenho lá no computador é Tunas. Pois, mas quais Tunas? Eu cheiro-me que é Tuna de Medicina da Universidade de Coimbra, mas poderei estar enganado. Fica como Tunas. Partimos do pressuposto e esperemos que seja certo. É uma Tuna. Não, quero elementos de várias Tunas juntas numa atuação. Fazemos conta. Vamos ouvir? É Montuna, então. É tudo ao monte. Exatamente. É um monte de Tunas. Vamos ouvir? Se o carro for na parte de estar. Vamos ouvir, então. Bim, bim, bim, bim. Oh. Estamos de volta, caros ouvintes, depois de um momento sério nesta rádio Antena Web. A música que acabamos de escutar chama-se Balada de Despedida do Sexto Ano Médico 1958. Quem a interpretou foi Fernando Machado Soares. Quem criou a música foi o mestre Fernando Machado Soares, que supostamente teria seguido a carreira de Direito, quiçá, ainda bem que não o fez. Nasceu em 1930, por isso tem 80 e... Tem 83, quase 82. Fazem-se tempo. Portanto, mas já não irá a tempo de... Quando já... Ou seja, neste momento já andará demasiado inclinado para exercer direito. Portanto, eu até à noite li um comentário no portal do Fado que me perdoou o Dr. Fernando Machado Soares, mas acha a música não é dele. É de todos os amantes de Coimbra. De Coimbra, que é uma cidade lindíssima e tal. Que bonito. Por acaso é uma cidade diferente. E eu apercebo uma coisa em Coimbra, que não acontece com toda a gente, mas já reparaste que a maioria das pessoas não tem sotaque. Falam português limpo. É verdade. De um lado. É verdade. E é uma das coisas a apreciar em Coimbra. Por acaso é uma coisa que eu também gosto mesmo, precisamente por isso. Não tem aquela... Mais para o interior, a partir da Lausanne, sim. Mas não tem nem no interior, nem aqui o nosso Porto. Nem o Porto. Não, mas o nosso Lisboa. Não, Chouriço. Mas lá, por exemplo, lá mais para a Lausanne e assim já para tem. Para Coimbra, pá! Sim, mas Coimbra, cidade de Coimbra. E as zonas de limite. Estupidela, ti. Mas pronto. Pronto, e então, é uma coisa que... Quem é que fazia isso? Era um que aparecia por trás. Já não lembro quem é que fazia isso. Não interessa. Eu sei, era aquela coisa que davas um murro de baixo para cima. Era... Excelente. Espera que lá, não, Oscar. Sim. Nunca está pequenino. Opa, fala. Não consigo falar porque... Ah, não consegues falar. Ele está sentado, não consegue falar. Ficou mudo. Ah, tenho uma ideia fixe. Olha bem muito gente. Fala. E tal, e como estava a dizer, a música que vamos ouvir é uma daquelas músicas que, entretanto, fez muito sucesso na década de 1960, porque a música era assim... As pessoas gostavam muito de fado e, portanto, aquela música era bastante ouvida. Isto é de 60 ou quando ouvir? Não. Estou a falar ainda da música do Fernando Machado Soares. Não é de 60, é de 58. Sim, mas na década de 60, aquela música fez muito sucesso naquela altura, portanto, havia uma... E agora não faz sucesso? Sim, agora também faz, mas é daquelas coisas. É uma música diferente, portanto... Mas agora vou voltar só para não ter assim uma voz tão estranha, vou voltar ao normal. Tão americada. Também pode ser. Pronto, já estou na atrás, normal. Isto nunca não dava a subir, porque se desse para subir eu falo assim com uma. Ah, não, não. Não, mas agora a sério. Eu estava aqui a encher sobre isso. Agora a sério. Vamos ouvir uma música que. Enfim, não é um fado, não. Tem guitarra, tem cavaquinho, mas é uma música, eu escolhi esta música porquê? Primeiro de tudo, não responde exatamente ao género, mas é uma música que também tem o seu quê de tradicional portuguesa. Faz lembrar a tuna onde eu andei? Não vou dizer que a tuna musical de Santa Maria, porque não posso, mas... Não é tuna académica, como isto parecia, que é o que falamos em tuna académica. Será que eu disse tuna musical de Santa Maria? Tu não foste para a tuna em Aveiro? Não. Não. Ah, eles se calhar até gostavam, não é? Até podiam fazer mais bandeira. Ah, atenção, porque... Temos um ceguinho. Nós somos a primeira tuna com um ceguinho incluído, ah? Tá, parece que é o primeiro. E íamos todos para a... Ah, não. Ias tocar acordeão. Todos não queriam. Ias fazer o pandeiretas. Sim, eu andava a fazer lá os saltos. Ou andavas aos saltos com as bandeiras. Sentavas em toda a gente. Era um espetáculo as atuações da turma. Sentavas com a bandeira em toda a gente. E desculpa, não vi. E depois é aquela... Não, eu tinha um número. Eu fazia um número que era... Porque os das pandeiretas também andam aos saltos. Sim. Eu andava lá aos saltos com as pandeiretas. Aí também faço como eu. Andava aos saltos com as pandeiretas. Não sei o quê. Eu tinha sempre um número que era... Numa determinada música, dava assim um salto maior e pum, espantava-me assim no chão. E o pessoal, não é? Não, pessoal, coitadinho do ceguinho. Será que eu vim que isto é número, não é? Tipo, quando lá acontecia aquela música, na música antes, e os outros trespeitados a todos a pararem e tal. Ei, então, homem, não consigo, não agora! Isto é número, já tinha um bebê, tinha que ser uma surpresa. Estou controlado. Está controlado. Ei, olha, homem, sumiu falta de um dente. Preocupes que isso é número, é? Eu tenho o patrocínio do dentista, sei lá. Tec Batiste. Dentista Marques, é? Dentista Marques. Mas eu continuo a preferir que se acertasse com a bandeira em todos eles e depois dizia, desculpa, não vi. Era mais gira, era mais gira. E tinha menos riscos. Tirando o facto de poder disputar a... Está tudo bem. Mas pronto. Esta música faz lembrar a Turma de Andei, que é a musical Santa Marinha. Há pouco referi que estive, portanto, 16 anos a tocar acordeão. Ou tocar acordeão? Sim, acordeão. 15 anos e tal a tocar acordeão. O resto do tempo a tocar cavaquinho. Eu comecei pelo cavaquinho, precisamente. E esta música tem cavaquinho. Não tem acordeão, mas tem cavaquinho. E esta música era uma daquelas músicas que, à partida, poderia fazer parte do grupo de música popular portuguesa da musical Santa Marinha. Não fez. E que pena que não fez, porque depois começou a tomar proporções de... Já tocámos músicas dos Mandalusa e do Augusto Canário. Eu comecei a achar aquilo também muito... É, é um grupo de música, como de qualquer. Já naquela parte o tradicional já era, não é? Ninguém gostava de tocar a Fonte das Sete Bicas, nem nada do género. Nem outros cantares. Nem o Pezinho da Vila. Não, nem... Sim, também. Mas nem outros cantares, percebes? Nem outros cantares que se podiam... Porque a música tradicional portuguesa é muito vasta. E há modinhas e não sei o quê, que nós próprios podemos compor, não é? Nós próprios podemos compor músicas como se compôs lá para a Tuna, não é? Compuseram-se algumas músicas para a Tuna, é? Para o grupo. Podiam-se compor outras, ou então podia-se pegar. Há tantas modinhas, não é? Tantos viras, tantos milhões, tantas chulas. Há uma modinha viras, tu. Há uma modinha viras. Há tantas chulas, que é um género tão pouco... tirando aqui para o norte, Braga, Trás-os-Montes, sim, Minho, Trás-os-Montes, mas tirando isso, a chula não é assim um género muito. Nós podemos. Agora cá está, não havia esse espírito, havia o espírito de. Ah, isto está na moda, vamos cantar. Está na moda, já apanha-se aqui a Rihanna, apanha-nos a tocar a música da Rihanna, fazemos a versão portuguesa da Rihanna. E coisas do género. Enfim, eu sei, e pronto. E então, uma das músicas era esta. Esta música tem um conjunto de versos que eu acho muito engraçado. É? Farrapeirinha, antes para te ver saltava 30 quintais. Hoje para te não ver saltava 30 ou mais. Ou seja, antes fazia muitos sacrifícios para te ver, agora quero atirar-me de ti. Exatamente. E pronto, e achei engraçada a sequência. Por acaso não temos ouvido. Aplicas a mim, não é? Vê lá. Não, a mim não. Quando. Por acaso, não, há uns tempos ouvi outra que era o Fandango do Minho, não sei o quê, já não sei de que grupo é que era, e que basicamente eles basicamente, como é que eles diziam? Antes para te ver, sete janelas abria, hoje para te não ver, outro sete fecharia, mas não é do original. Gosto mais do Ferrapeirinha. Para te ver saltava 30 quintais, agora para te não ver. Antes para te ver saltava 30 quintais, agora para te não ver saltava 30 ou mais. Tá bom. Eu gosto muito dessa música. É uma das vertentes pouco exploradas da Tonicha. As pessoas, quando conhecem a Tonicha, conhecem geralmente a menina. Tu disseste a janeiro no Conversas em Leitores da semana passada. O que é que eu disse? Quando falamos do Carlos Mendes, que foi uma das pessoas que cantou o Grande Lavila Morena no Parlamento. Sim. E eu disse, vê-se do Festival da Canção, e tu, sim, em 71. Não, foi em 69. Não, disseste em 79 foi a Simone. Estás a acertar em tudo. Não, então foi. 78 e 72. Então foi isso. E em 71 foi a Tonicha, com a menina. Sim, está a falar. Foi isso. Mas bom, pá, acabou a história. Não, diz assim, eu sou burro, sou Camilo. Diz que eu quero ouvir. Eu sou o Nuno. Muito bem, pra... Tonicha. 1-0. Queres ser Benfica? Queres ser o Porto ou ser Benfica? Tonicha. Aliás, é uma questão pouco explorada, quer dizer, a Tonicha depois tornou, ela ficou conhecida como aquela do... Ai, ai, ai, quem é que morre? Sacode! Quem é que me vai sacudir? Ai, ai, ai, que as pulgas são tantas... Não, era bem pulgas. Não deixa dormir, sim. Pronto. Mas sabe, é engraçado que agora eu tento ver essa versão... Que eu já ia dizer quem é que mais. Eu reparei, por isso é que eu continuei. Quem é que nos acorda? Eu sei, eu sei, eu sei. Mas é que eu porque eu conheci esta música que eu andas com muito. Eu vou contar aqui uma coisa que os ouvintes não sabem. O Carlos não queria que eu contasse, mas eu vou contar. No outro dia, o Carlos esteve na rua com um primo meu, já casado, já mais velho que eu e tal. E então o Carlos virou-se para ele: ó João, então dá tudo o quê? Olha, João, tu gostas de orgias? E o João: ah, gosto. E o Carlos: então vai para casa que só faltas lá tu. É nisso que o Carlos anda a falar nos últimos tempos. Bom, fala lá. Pronto, mas... atenção que isto é mentira. Isto é mentira. É mentira. É mentira. Mentira. É continuar a música tradicional. É mentira. Sim, sim, senhor. E escolheste a música, eu não vou escolher. Eu não vou escolher, portanto, aliás, ainda não sei se vou escolher ou não. Eu ainda estou na dúvida qual é a música que vou escolher a seguir a esta. Portanto, não vou dizer o nome. Mas eu continuo encantado, eu continuo a adorar o género musical que a Antena 1 tem trazido, desde que eu tenho ouvido, pelo menos. Não sei, já não posso dizer que sei como é que era antes, porque não sei. Só sei que se negaram a passar a Teresa Salgueiro porque diziam que não era para a target deles. E o que eu acho é que essa passava uma Madre de Deus que é do mesmo género da Teresa Salgueiro. E não passa a Teresa Salgueiro. Aliás, para ali algum amargo de boca. Não, houve ali negociações que não correram bem. É. Um jogo bastidores. É, não querem... Ah, mas ao menos um dia tanto eu não continuo a passar a Dança da Lua. Lua, sim, vem sempre... comigo dançar em caminho céu. Que é aquela coisa do... os Madre de Deus concorrerem diretamente com a Teresa Salgueiro. Que é uma estupidez, mas tudo bem. É uma chatuga. Sim, estás a gostar da Antena 1. Mas estou a gostar da Antena 1, estou a gostar da... pronto, da música que elas... que elas passam. Ainda não ouvi a Ferrapeirinha, não sei se alguma vez vou ouvir. Mas ouvi músicas que me chamam a atenção. Pronto. E nós vamos aqui ouvir esta Ferrapeirinha, que é uma música que tem vários motivos. Um deles tem instrumentos portugueses. E agora, um momento sério. É o momento em que eu faço a primeira revelação, porque estamos já no dia 2 de março. Eu já disse que nós iríamos dar, para além de 31 motivos, para ouvir a Rádio Antena Web, que é uma coisa muito original. 31 motivos para ouvir a Rádio Antena Web. Já sabias? Não. Pronto, é o que faz uma vez, a pensar, ok. Eu sou um triste por causa disso. Hoje vai ser publicado o segundo motivo, lá para a volta das 3 da tarde. Sou infeliz. E tal, mais ou menos com a já hora. Já foi publicado às 3 da tarde. Sim, já foi publicado às 3 da tarde, é verdade. Não, mas eu não posso dizer que já foi, pode acontecer que não seja. Não, já foi. À partida, já estará lá colocado. Portanto, vamos já ter assim uma... pronto. E o segundo motivo é? Não, o segundo motivo não, isto é outra história. Eu disse que a partir de março iríamos começar a revelar algumas das novidades do nosso projeto a partir de maio. Vocês vão ver a Antena Web como nunca viram. Ou neste caso vão ouvir também. Aliás, vão ver como nunca viram e vão ouvir como nunca ouviram. Com os olhos e com os ouvidos. Mas uma das coisas que nós vamos passar a ter é novamente um programa de música tradicional portuguesa. É uma das apostas fortes da Rádio Antena Web. Foi uma batalha que demorou a conseguir. Foi uma batalha dura, mas conseguimos. E a partir do dia 7 de maio, vamos passar a ter um programa chamado Ser Português, que marca o regresso da música tradicional portuguesa à Rádio Antena Web. O programa irá para o ar, para já definido e a partir de onde se altera, mas até 31 de março será sempre um horário provisório, às terças-feiras, às 14 horas. E terá o mesmo número de horas de duração que tinha o Alma Lusa. Portanto, 2 horas de duração. E, aliás, do tempo, como diz a Maltura, que o Alma Lusa teve 3 horas. Que foi a maior parte do tempo, aliás. Portanto, o Alma Lusa terá, portanto, o Alma Lusa, o Ser Português terá 2 horas de duração, semanais, e irá à terça, às 14 horas. Já podemos explicar um programa que acaba, que é o Rádio Alegria. Acaba, ou muda o horário, não é? Mas isso é uma questão que vamos revelar a correr do tempo. Mas, portanto, o Ser Português irá parar às terças-feiras, às 14 horas. E marca então o regresso da música tradicional portuguesa à Rádio Antena Web. Portugal a ti. E esta música serve também para assinalar então essa novidade. Vamos ouvir a Farrapeirinha. Até depois se falou muito da música tradicional portuguesa, não é? É. Vamos ouvir então a Farrapeirinha. É. Quem canta? É. Dó. Que a cantadinha não andes à bambalhona. Larilalela, não andes à bambalhona. Oh, minha farrapeirinha, oh, minha farrapeirona. Farrapeirinha, aperta-me esse colete, dá-me um nó nesse cordão. Esse corpinho bem feito ainda me há de vir à mão. Larilalela, ainda me há de vir à mão. Aperta-me esse colete, dá-me um nó nesse cordão. Agora para te não ver, saltarei 30 ou mais. Larilalela, saltarei 30 ou mais. Algum dia para te ver, saltava 30 quintais. Manda pedir da boutique remédio para morrer. Larilalela, remédio para morrer. Se eu soubesse quem tu eras ou quem tu vinhas a Estas melodias, estas notas, este conjunto sonoro faz reportar um momento histórico da televisão portuguesa em 1975. E da rádio interweb. Que partam logo para o primeiro. Hã? E da rádio interweb, quando eu escolhi a música para Jornal Branco. Ah, e o senhor contente, o senhor feliz! Diga a gente, está bem. Diga a gente, como vai este país? Era com o Nicolau Brenner e com o irmão José. Não sei o que, não sei o que mais. Eu cheiro sempre a chulé. Faz-me logo retratar um assunto que tem surgido nos últimos tempos, também porque o Nicolau Brenner anda a participar na tua casa, não é estranha. E a minha mãe vê essa porcaria. Esse bom programa, esse programa. Esse bom programa. Eu punho-me a pensar, e agora com a participação dele lá, ainda confirmo mais isso. Quem é que disse ao Nicolau Brenner que ele era bom ator e que é um bom artista? Bem, até pode ser bom produtor, mas no palco, em frente às câmaras, coitadinho do homem. Mas está bem, é muito bom, hein? É o pai de nós todos, é o maior. Bem, mas também faz reportar, já não sei se há percebido, já estou na parte da explicação da última escolha de hoje que interessa. O Herman José, que para mim, continua a ser o maior artista, esse é o contrário. Na altura tinha uns 19 anos, não lá quantos anos é que ele tinha. E ele nasceu em 56, 55, não sabia. Percebi a ter, vai, 19, 20 anos. E eu ainda hoje continuo a achar, esse sim, é um artista, já o vi ao vivo, já o comprovei. Apesar... Engraçado, porque esse dá-me a impressão que agora, com mais idade, ainda tem mais... aquela coisa da forma como ele elabora as coisas, tem outra beleza, tem outra organização, tem outra... Que espetáculo! Dá-me essa ideia. espetáculo. Sim, tu olhas para aquilo e pá, que bem feito, percebes? Que bem pensado. Ele tem uma coisa que eu não gosto muito no programa dele na RTP1, era em 2013, dá logo à noite, que é o protagonismo. Ele faz uma pergunta aos convidados e quantas vezes os convidados não acabam por não contar a história porque ele diz, ah, eu lembro que uma vez eu tive, como não sei o quê, conta muita história e ele é que é o protagonista. Nisso mudava-lhe. Era a outra a deixar de fumar e esse mudava-lhe o protagonismo. Possivelmente será porque ele cá está. Porque também tem muito para contar, tem muita experiência, tem muita... Se calhar até acaba por nem ser por uma questão de protagonismo. É inconsciente. Nota-se quando faz propósito. Ele se calhar nem se apercebe. Também nunca lhe disseram, se calhar. Eu soube saber dele dizer. Também tem muito para... Ele também é muito sábio. Quando há aquelas coisas de cultura geral, responder de brincadeiras entre... Brincadeiras, que as respostas são a sério. E eles deixam tudo para o Herman, porque sabem que ele é que sabe a maior parte das coisas. Bom, a música que vamos ouvir foi apresentada num evento que eu aplaudo, e ainda bem que continuo a ver pelo menos uma vez por ano, que é a Gala da Sociedade Portuguesa de Autores, Prémio Autores, em que eu até já estive na Sociedade Portuguesa de Autores do Porto, e na delegação do Porto. Que era em Gaia e mudaram-se para o Porto, quando fui lá, nas autocarasas. E o meu avô é membro da Sociedade Portuguesa de Autores, é o membro número 3791, acabei de inventar este número agora, e aplaudo isso porque é uma forma de premiar, um dia, curiosamente, na noite a seguir aos Oscars, é uma forma de premiar algum dos melhores momentos, alguns dos melhores artistas cá em Portugal. É óbvio. Quer na literatura. Ah, como é que sabes que a cena do ano ganhou o melhor programa de rádio? Não vi ainda não. David Ferreira. Do rádio, televisão, literatura, teatro, escultura, arte, outras artes plásticas. Estes vários setores de Portugal, que são os melhores trabalhos e as melhores personalidades, os mais distinguiram ao longo do ano passado. Este ano entregaram também um prémio internacional ao Ivan Lins, que também já foi falado aqui. Uhum. Cantor brasileiro, ficou todo emocionado, não conseguia dizer uma frase em condições quando recebeu o prémio. O conteúdo da próxima melodia fez-nos reportar, lembra-me logo, do Carlos Bonaparte, que vocês não conhecem. As críticas... Já ouvi a música, já. Não todo, mas pronto, ouvi a parte também. As críticas que eles lançam, as indiretas, que são diretas, sobre o momento atual. Fico admirado. Quando as pessoas. E por ser na RTP, não é? Quando as pessoas mandam e depois não fazem nada. As piadas de João Baião, que é um dos cantores que vamos ouvir, ator-cantor. Neste caso é ator e cantor, as duas coisas. Em que ele diz, já nem ligo a televisão. Que é uma coisa que acontece aqui. Porque eu não vejo o Oscar a língua, ligo muitas vezes a televisão. E também faz lembrar, uma pessoa que eu conheço também diz que raramente vê a televisão porque prefere ver séries e coisas no computador, porque a televisão não lhe traz inspiração. Não lhe traz nada positivo. Para ver desgraças. E ele diz, já não ligo a televisão, ou estou a anunciar os impostos, a subir de impostos, ou o que é que é. Ou estou a baixar na pensão ou aumentando os impostos. Mas ele diz alguma coisa para lembrar, rimar com impostos. Mas não lembro. E aqui entra qual coisa com desgosto. Mas é desgosto. Ou me tiram a pensão ou não estou a subir os impostos. Ou me baixam na pensão ou me aumentam. Ou me aumentam. Maomé. E entro aqui no motivo principal, que é: eu fiz estas personagens numa peça de teatro há 10 anos. Eu e mais um senhor já de 60, 70 anos. Abríamos a peça com um momento assim. Não era a letra igual, mas era com a fazer reportar esses dois, com a melodia igual, e cantávamos à nossa maneira. Tantas e tantas vezes que eu tive de o corrigir, porque ele enganava-se facilmente. Improvisava na altura. E, se não me engano, começamos a fazer isto poucos meses depois do meu primo deixar o mesmo grupo de teatro. O meu primo, que está em Londres. Londres. Tinha falado disso hoje. As expressões que eles usam faz-me completamente associar ao tipo de teatro que se fazia lá, e tu sabes também que já nasce lá, o tipo de teatro de revista, as expressões que estes dois usam, que usaram nesta apresentação, e o coisa de sublinhar as palavras que interessava sublinhar, e as coisas, e a maneira como se falava, e vamos lá levantar isto. É quase a fotocópia, acho que é teatro de revista, é a fotocópia do que se fazia. Eu estava a ver aqueles jogos e estava a lembrar-me de... Até o momento do humor, que lá no meio que o Manuel Marques vai dizer... Já me tiraram tudo, tiraram a mulher e os filhos, deixaram a sogra, que é meter o momento do humor ali no meio das críticas, é fotocópia daquilo que se fazia lá. Mais à frente, quando o João encontra no chão uma moeda de 1 cêntimo, e ficam ali os dois sentados nas escadas, e ele, 1 cêntimo para mim, 2 cêntimos, como quem? 1 cêntimo para mim, 1 cêntimo para si, já é muita coisa, já. Aquela que retrato, aquela caricatura das pessoas que encontram um cêntimo no chão e já ficam todos contentes. E além disso, aquele momento dos dois, as pessoas não sabem o que eu estou a falar, e acho que eu também não apanhaste isso. Aqueles dois sentados, a maneira como estavam sentados e a maneira como estavam vestidos e o assunto que era, é fotocópia também de uma cena que havia lá no teatro, que eram os mendigos. Não sei se lembras, o Deus lhe paga, Deus lhe paga, sim, perdão, sim, que o mendigo em toa. Pronto, era depois dessa cena. Essa música era depois da cena que eu estou a falar. As críticas faziam, e essa cena dos mendigos, os pobrezinhos estão ali sentados. Que giro, eles também andam. Era foto. Eles que andam em frota para se. É, for. Não foi a minha, anda. No fim, o João Baião e o Manuel Marques são os dois cantores. Vamos ouvir. Estão a dizer, mas olha para este, todos aqui sentadinhos, estavam lá na sala de espetáculo, já não lembro daqui era. Era em Lisboa, mas não sei onde. E o João Baião, aqueles estão lá na televisão, todos sentadinhos, no sofá, olhar para a televisão, nós ao menos vamos fazer o país levantar. E depois terminam, uma passa, sou descontente, como vai ser infeliz, há de voltar, sorridente, o sol ao nosso país. E no fim eles quase que gritam, há de voltar, sorridente. E nessa altura, depois de uma senhora, não se consegue ver pelas câmaras, pelas imagens quem era, porque ela levantou-se e depois voltou a sentar-se com vergonha, o quê? A Maria do Céu Ribeiro, que ganhou o prémio para melhor atriz de teatro com a peça Devagar, levantou-se e ficou de braços cruzados. Foi a única que ficou, foi a primeira. Quer dizer, se calhar não foi a primeira, mas a outra sentou-se logo. Porque ela percebeu o que é que estava a passar ali em palco. De deixar o... Não é um litígio que se diz. A monotonia, deixar andar. De deixar o deixar andar. E ela percebeu a mensagem que estavam ali os dois a passar. E quando ele disse, olha, este aqui sentadinhos e tal, nós vamos fazer um pouco. Ela levantou-se e ficou ali de braços cruzados, a sorrir, a olhar para eles, e depois os outros viram, levantaram-se todos, e aquilo acaba com uma ovação de pé de praticamente toda a sala. Toda a gente só estava a levantar antes da música acabar. Quando a Maria Céu Ribeiro levanta-se, depois levanta-se mais outro, levantam-se dezenas, centenas, e ficam ali todos de pé, e depois no fim é que batem palmas. Foi um momento bonito. Gostei. Olha lá, não começaram a cantar a Grândola, agora não cantar. Não, não era, as pessoas falaram de algum nível. No entanto, certos momentos em que a Catarina Furtado e o Diogo Infante estavam a falar, ouvia assim uns sons de fundo. E acho que era protesto de alguma coisa, mas abafaram logo porque eles pronunciou não. E não me cheira que era confusão da plateia entre os nomeados. Era ali alguma coisa de protesto. Cheira-me. Para fechar, essa música, vamos ouvir também um artista que para mim agora está a ser mais conhecido porque aparece mais na televisão e tal. Estou a ver o João Baião, não ficar lá muito na RTP. Pronto, lá está aí. Lá está o quadro. Bom, não interessa. Há aqui um artista que agora aparece mais vezes na televisão. Aparece com o Herman, aparece no Anticrise e agora apareceu na Gala da Sociedade Portuguesa de Autores. Ele já há muito tempo faz o Portugal Lex e já há muito tempo que faz sketches de humor, que é o Manuel Marques. Este senhor para mim é um artista. Este gajo, além de representar muito bem, fazer qualquer tipo de personagem com uma categoria do caraças, canta. E ele canta. Já não ouviste a cantar? Já. Sem ser isto. Ah, não. Músicas em... ele tem uma voz fogo e eu bato-me com aquele. É um artista. É tipo António Sala. Este Manuel Marques. O Conto de Informação vai voltar na terça-feira, não sei se sabia. Ah, é? Prende na SIC. Contra Poder. Acho que é Contra Poder. Ah, é Contra Poder. Sim. Acho que é na terça-feira. Lembrei-me logo de ti. Não é Contra Informação, é Contra Poder. É os bonecos. É a Mandala, não é mesmo? A produtora é a mesma. Os bonecos, sim, só que é privado. Tá bem, não é vai ver as bocas, não é mesmo? Está bem, mas vai ver as bocas, mas isso é... E eles, para já, ainda não têm tanta coisa sobre... Eles têm mais poder sobre a televisão pública do que sobre as privadas, não é? Se quiser, têm sobre as privadas, mas dá outro escândalo, não é? É. Porque a RTP não te convém dizer porque acaba, não é? Na SIC, imagina, na SIC ou na TVI, fecham um programa e dá o que deu o da Manuela Moura Guedes, só que cá está. Manuela Moura Guedes, eu disse que não gostava dela. E ela fazia uma informação muito dúbia. Embora eu seja favorável com a forma de fazer a informação da parte dela. Não que toda a gente, mas ela marcava pela diferença e essa diferença era boa. Mas cá está, é assim. Ela acabou por ordem do governo, com certeza. Quanto a esse contrapoder, não há de ficar muito tempo, mas... enfim. Depende de como as coisas forem feitas. Se forem críticas, mesmo críticas, não ficará muito tempo. Sou mais para o entretenimento com figuras políticas, é pouco que estão a importar. Manuel Marques, que é um artista, e pronto, é curioso eu olhar para aqueles dois e lembrar-me de mim no palco. Fazer uma sátira parecida com aquela, noutro contexto, já há 10 anos praticamente. Mas foi. E no final, naquele momento estão todos sentadinhos, ninguém faz nada, e a Maria do Céu Ribeiro levanta-se. Também a Maria do Céu Ribeiro tem uma cabeça um bocado... Como se fosse o Carlos a ver aqui, um tinha dito, ah, eu gostava de conhecer aquela mulher. Tem uma cabeça um bocado acima da média, acima do nível das outras. É boa atriz de teatro e pronto. Já. Normalmente já está a meia explicação dada. Vamos escutar João Baião e Manuel Marques, ao vivo. O som retirado da Gala da Sociedade Portuguesa de Autores, que decorreu na segunda-feira à noite, transmitido em direto para o RTP, a cantar Senhor Descontente e Senhor Infeliz. Não é o Senhor... Contente. Não, Senhor Feliz era Senhor Feliz e Senhor Contente, não era? Era o Senhor Contente e Senhor Feliz. Não, era o Senhor Feliz e Senhor Contente. Portanto, agora é ao contrário. Senhor Descontente e Senhor Feliz. Não, Senhor Infeliz e Senhor Descontente. Isso. Senhor Infeliz e Senhor Descontente. .mp3. Que é a música que vais... que vamos escutar de seguir. Gosto especialmente da parte do .mp3. E na parte final vai haver palmas. Eu depois deixo um comentário já programado em minha casa. Ah, esqueci de dizer isto. Carreguei no pause, mas depois vou ter que carregar no rec outra vez. É o que dá a vantagem de um programa de ter pós-produção. Esqueci de dizer que acho que é a primeira vez que vamos ouvir muita conversa no meio da música. Neste programa. Acho que é a primeira vez que vamos ter tanto diálogo sem ser cantado. Acho eu. Sim. Não estou a lembrar de uma música. Mas pronto, o essencial da música, além das críticas que eles falam no diálogo, o essencial também é o que eles cantam. E a música em si. A música acompanha de início ao fim, por isso é que eu escolhi isto. Há música, nem que seja como banda sonora, como... Como é que eu disse da outra vez? O fã de fundo. Exatamente. Como cenário de fundo, de início ao fim. Agora sim, vamos escutar. Esta é a Sandra Bonora. É isso. A banda sonora. Com diálogo pelo meio, mas sobretudo a parte musical é importante. O Senhor Infeliz e o Senhor Descontente. Desculpe, Massalo, o senhor não é o Senhor Contente? Descontente, meu amigo. Descontente. O senhor não é o Senhor Feliz? Não. Não vê? Sou um senhor infeliz, caro amigo. Infeliz. Nunca mais o vi na carreira do autocarro para a ajuda. Mudou. Mudou. Mudou. Não o tenho visto no cinema. Acabou. Acabou. É que acabou. Não o tenho visto no restaurante. Fechou. Fechou. Fechou. Como passa, senhor descontente? Como vai, senhor infeliz? Já se ouça toda a gente que há mau tempo no país. Já nem ligo a televisão, ficamos tão mal dispostos. Ou me cortam na pensão, ou me aumentam os impostos. Sabe bem que a nossa gente não é parva e já intui o que quer um presidente que não diz nem ai nem ui. Como passa, senhor descontente? Como vai, senhor infeliz? Já não há quem aguente a aflição deste país. Nem imagino, olha, eu sinto-me completamente perdido. Já nem sei para onde onde ir. E eu? Sinto-me completamente desorientado. Já não sei o que fazer. Com sorrisos e boa voz é que nos tramaram como nunca. É só cortar, cortar. É só pagar, pagar. Será que também vamos ter de pagar o ar para respirar? Já ninguém entende nada o que se passa em São Bento. Já anda tudo à pancada nas escadas do Parlamento. Se o governo continua sem ouvir a nossa gente, vamos todos para a rua e vai tudo à nossa frente. Como passa, senhor descontente? Como vai, senhor infeliz? Para não ficar indigente ou morar noutro país. Mas não podemos ir embora e abandonar isto tudo. Isto tudo? Mas isto tudo o quê? Já não nos sobra quase nada? Já nos levaram quase tudo? A mim já me levaram a mulher e os filhos. É. Deixaram uma sogra. Ah. Olha, a mim já foi casa, já foi tudo. Até me levaram o cão. Um cêntimo? Dois cêntimos. Ah, obrigado. Já fui um senhor contente, todos se riam de mim. Mas o riso vira o dente e já ninguém ri assim. Depois dos tempos de outrora, nasceu o livro do país. E é por isso que isto agora tem de voltar aos carris. Como faça, senhor descontente? Como vai, senhor infeliz? Há de voltar sorridente o sol ao nosso país. Mas não podemos ficar sentados e deixar isto ficar assim, desta maneira. Toda a gente refila, ninguém se levanta. Olha, olha para eles ali. Todos sentados ali à nossa frente. E aqueles? Lá em casa, todos sentadinhos. A ver a televisão. Pelo menos aqui nós levantamos-nos. E levantamos-nos mesmo. Ah, e convidamos o país todo a fazer como nós. Como passa, senhor descontente? Como vai, senhor infeliz? Há de voltar o sorridente, o sol ao nosso país. Há de voltar o sorridente, o sol ao nosso país. Há de voltar o sorridente, o sol ao nosso país. And there's a standing ovation for them. Traduzido em português, e há uma ovação de pé para eles neste momento. Ah, já acabou. Isto fez lembrar o She's the One do Robbie Williams, lembras-te? We were young. She's the... Ah, há uma parte no videoclipe. É no final, que aquilo é patinagem no gelo. E eles tiveram uma grande prestação e eles dizem: And there's a standing ovation for them. E eles levantam-se todos a aplaudir o Robbie Williams e a rapariga que, andam lá no, que andaram lá no gelo. É bem. Bonito, bonito. Mas, não sei. Não, mas eu sei de um João Baião não vai. Só faz mais uma ou duas destas, não fica lá muito tempo. É, pois, está bem. E a culpa é de Sócrates. Quanto à Associação Portuguesa de Autores, sabes que eu sou daquelas pessoas que insistem em ver coisas boas na SPA. Embora eu acho que eles atentam muito contra a cultura, mas também têm, fazem muita coisa por ela. Aquela ideia, aliás, atentam muito só com uma coisa, não é? Aquela ideia extremamente conservadora. E depois aquela ideia do artista é um coitadinho, que anda a vender discos na estrada, que até já pedem adiantamentos para poder pagar a renda da casa. Tadinho. Ah, o Tony Carreira pede, se eu preciso. Ah, o Tony Carreira é plágio, peço desculpinha. É, eu no outro dia descobri um plágio feito em relação a uma música portuguesa, que não tem nada a ver com o Zé Plágio, já fomos anos. Quem? Mas eu ia demonstrar. Que é o António Calvário? Não. Está lá, até agora deixaste-me curioso, conta lá. Mas eu não tenho aqui os excertos, não preparei, para a semana eu trago. Mas conta-me lá. Mas eu para a semana trago. Mas eu quero dizer... Ah, lá, mas queres? Para a semana trago. Achas que tens algum jeito de ficar uma semana inteira sem dormir? A pensar e a pesquisar plágio de música portuguesa no Google, a ver se encontro. Plagues of Portuguese Music. Já explicavas a tua escolha. Agora eu quero pensar. Agora a gente fica aqui até para a semana. Agora já sei. É isso. Os amigos vão ter uma semana inteira só com Carlos na parte e o Miguel. Depois a gente faz a montagem disto e faz assim uma programação. Era boa ideia a semana toda. Vamos aqui. Pum, pum. Olha a morga, pá, para não dar a escolha. Olha a morga. Bem, mas agora só uma nota. Não é que eu diga que ele é o único a fazer. É aquilo que mais faz. E não é só isso. O Jorge Jorge Letraia dizia que esperava que o processo não fosse até às últimas instâncias. Porque Tony Carreira era uma pessoa que deixava muito dinheiro naquela casa. A sério, não sabia disso. Ele disse isso. O Jorge Jorge Letraia falou mais que uma vez na gala na segunda-feira. E ele disse, esperamos que o processo não... E que o bom senso prevaleça, ainda devemos dizê-lo. Que o bom senso prevaleça. Ah, já agora, não sei se sabias, a melhor música foi o Desfado, da Ana Moura. Coisa que deve ter agradado. Não me é de surpreender a qualidade realmente. Ganhou o Desfado e o melhor disco foi o do Zanaifa. Então, o nome do CD. Interessa. Não é o último fado, mas eu tenho aí o disco, depois eu vejo o nome. Olha, vai lá a minha pastinha. Não, eu vou é ver os outros vencedores. Continua. Ah, tá bem, boa ideia. Pronto, vamos ouvir aqui uma música. Fala para o microfone, fala para trás. Vamos ouvir uma música. que me faz... A gente falou muito esta semana de Antena 1, RTP, SPA e Antena 1, é porque também tem a ver, não é? O David Ferreira venceu um programa que ele diz ele que era só para ter 13 edições. Oh, mas isto não tem nada a ver. O melhor programa de informação foi da SIC. E já vai em 98. Não, isso não é isso. Estou a falar do que falamos aqui esta semana. Com hoje, não tem nada a ver. Não se deitam comigo, Corações Obedientes. É o álbum dos Anaifa. Ah, Corações Obedientes, é isso. Não se deitam comigo, Corações Obedientes. É o nome do CD. É este nome todo. Não se deitam comigo, Corações Obedientes. E o melhor trabalho de música erudita pertenceu ao Sérgio Carolino pelas obras editadas em 2012 e a ação divulgadora da música portuguesa. Tem que ver. Artes visuais, dança, era o que me faltava dizer ao bocado. E cinema, claro. Sim. Pronto. E falamos esta semana de muita coisa. E entretanto, sabes que eu comecei. Eu encantei-me com Antena 1, como já. Pronto. Uma coisa que eu acho que não. Eu tenho ideia que nunca ouvi a cena do ódio. Quero dizer que isso está, sabes? Acho que nunca ouvi isso. Não. Sim, continua. Acho que agora dá aos domingos. Continuando. Acho difícil, porque aos domingos... Pronto, mas talvez. Ele diz que tem 98 programas, por isso talvez dê aos domingos. Não sei quanto é que aquilo está, mas pronto. Antena 1. Mas diz eu tenho-me encantado com Antena 1. Eu acho engraçado porque há sempre o locutor. Ou seja, há sempre, digamos isto é... há sempre aquela voz que está no alto de entrada. A ideia que eu tenho é esta, sempre a pessoa que está no hall de entrada e que nos dá umas musiquinhas ou nos dá ou passa para o outro que apresenta as notícias e depois de repente abre-nos uma porta. Olha, esta fechou-se. Por exemplo, esta fechou-se. Abre-nos uma porta e agora vamos até ao programa X, não é? E começa agora, né? Tendo a vida dos sons. Há um ponto de ligação, sempre. Sim. Nunca sim. É ato, não é mandado para lá. Acho muito engraçado essa... Se agora reparaste nisso. Pois, se agora começaste a ouvir a Antena 1. Não, é assim, eu sabia que havia isso em relação ao desporto. Tu não te esqueças que a Antena 1, apesar de já não ser apelidada disso, é sucessora da emissora nacional. Que é o histórica, a estação histórica na rádio, portuguesa. Que tinha... Aquele tom, como eu faço no Outras de Música. Mas eu não ouvi a Emissora Nacional. Nunca vi isso. E só comecei a ouvir Antena 1 depois de deixar de ouvir. Vamos agora na vida dos sons, que eles vão lá excertos. Eu adorava Antena 1, 96, 97, 98. Depois não sei porque desliguei-me dela. Aliás, eu desliguei-me da rádio em geral em 2003. E de repente comecei... Ou seja, eu sempre gostei muito de coisas organizadas, mas depois cheguei àquela altura da adolescência, sabes? Ah, yeah, meu! Sou boy da Fields, sou boy da Freaks. A Cristina Aguilera, Jennifer Lopez. Eu sou boy da Freaks. Pronto, exatamente, é isso mesmo. Eu sou boy da Freaks. Por acaso, lembro-me disso muitas vezes. Também, começo a cantar aí. Eu sou boy da Freaks. Pronto. E então... Mas gosto de... E ainda hei de experimentar ouvir a Antena 2. Antena 3... Aí tinhas um ambiente bem mais pacífico. Antena 3... Nem que te viessem dar na cabeça 50 pessoas ao mesmo tempo, tu ficavas ali na tua, ouvir a obra-prima de Wolfgang Amadeus Mozart, o Requiem número 4 em Sol Maior. Antena 3 já não é tão... Já não é tão do meu estilo. Antena 3 é uma espécie de rádio para jovens, mas à tradicional não resulta. Depois não percebo o que é que a Antena 3 tem, a Antena 3 Madeira, mas pronto, já está. E gostava muito, e vou gostar muito, já pedi isso à RTP, que eles liberem os endereços de streaming da Antena 1 Memória, da Rádio Vivace. Mas olha lá, essa Antena 1 Memória existe mesmo ou só serve para patrocinar o Depois o Adeus? Não, a Antena 1 Memória existe mesmo, a Antena 1 Memória é uma estação. É uma estação, nunca ouvi. É. Isso ouve-se o quê? Na internet? É. Só que só podes ouvir pelo site da RTP e é aquilo que tem o playerzinho de flash. Sim. Pronto. Portanto, a Rádio Vivace, Antena 2, Ópera e todo esse tipo de rádios. Tem lá várias rádios e gostava sinceramente de conseguir ter os players dessas. Ah, e também há a Antena 3 Rock, a Antena 3 Indie, acho eu. Ou Antena 3 Pop, ou Dança, ou lá como é que é. Antena 1 Vida. Sim, tem Antena 1 Vida. Antena 2 Ópera, Fado, Antena 1 Fado. E eu não sabia nada disso. Rádio Vivace, isso é o quê? Antena 1 Humor. É mais uma música clássica. Acho eu. Pelo nome Vivace, faz-me lembrar Vivaldi. Essa é mais uma clássica também. Queres pôr aí um bocadinho de fundo? Então eu vou pôr. Sim, fala. Ah, pois. Fala, continua. Ninguém te interrompeu. Só eu. É isso? É, sim. Fala. Pronto, estava a ouvir, nunca tinha ouvido. Ou seja, eles aqui recuperam as emissões da emissora nacional. Não sabia, começar a ouvir. É, pronto, só cá está, é assim, só dá para ouvir a partir daqui. Uhum. Portanto, isto nem sequer é em HTML5, não dá para regular o som com o teu ecrã. E como não dá, pronto. Mas é aquela situação. Gosto imenso desta da Antena 1. É uma situação que, pronto, realmente. E gosto depois, ou seja. Isso vai servir para a música a seguir? Vai, ou... vai. Entre um programa e outro, há isso. Não. E às vezes não há programas, às vezes o que há são pequenas rubricas, como a Jornal Indiscreta. Ou o Bicho de Ontem? Não. Eu ontem não ouvi, aliás, eu ouvi só um bocadinho de manhã. Manhã, pronto, entre meio-dia e uma. Mas manhã? Vez... para ti amanhã começa a meio-dia. Para quem sentou às 5h30, assim. Ah, bem, caminho. Pronto, e então, mas para isso, não. E o que eu realmente achei interessante foi, às vezes há essas rubricas, não é? Como aquela dos dias do avesso. Que geral feliz, hein? Que belo. Que louco, sabe? Quero falar sobre o tema de hoje. Com uma voz meio esquisita. Ah, que eu não gosto daquela mulher. Quem? É Isabel Stilwell. Ah, é mesmo? Ah, ela não fala assim. Não é Stilwell, mas Stilwell. Ah, Stilwell, é a mesma coisa. As morrer sem acertar na porcaria da dor. Stilwell. Eu estou a imaginar, tipo, aquela mulher, assim, uma pessoa encontra-se com ela, aquela assim, com aquele casaco, assim, de pele, todo... a cheirar a naftalina e tudo uhum. Assim, uma toalha, mas tocas que uma desafina. Sinto que já eras pouco. Oh, Isabel, mas você há de compreender que isso não é bem assim como a menina conta. Ai, tu não é, Eduardo Sá? Sim, senhor, porque eu não sei o quê. Oh, Isabel, você não fala assim no programa. Porquê é que está com esse tom de voz numa estação concorrente? Mas eu falo assim nesse tom de voz. O Eduardo sabe que não se dá conta, mas eu falo assim. Quer no não, programa... Não, Isabel, não fala. Está a ver. Está a ver. A senhora não fala assim como está a falar agora. Quer no programa, quer, portanto, na minha vida real. Não é verdade? Não, Isabel. Não. Que não. Até quando nós estivemos os dois juntos à beira da rua, você sabe. A senhora não estava a falar assim. Pois está bem agora com essa história de estar a falar assim. Está a ver. Nem o Eduardo Sá tinha esse tom de voz tão anonado. Não, o meu tom de voz... o meu tom de voz é sempre este. Está a ver? Eu acho... O que é que tem a ver com a música? O que tem a ver com a música é que, para além das rubricas, há pequenas músicas... Há pequenas músicas. Há músicas que só por elas quase podiam ser rubricas. Anonado. E esta que nós vamos ouvir é uma delas. É do Xícara. Ah. E chama-se Se Me Deixares Eu Digo. Não me deixo. Mas digo na mesma. A música realmente... Mas eu não sou Tyler. Posso dizer que foi uma ideia minha? Posso. Também, se não me deixasse, já tinha dito. Esta música... Pronto, ela não corresponde exatamente a um género. Aquela música que tocou há meia hora atrás, se não se lembra? Que era o senhor... Não é há meia hora atrás, é há meia hora. O senhor infeliz e o senhor... E não foi à meia hora, terminou há 13 minutos. E o senhor descontente. E 10 segundos. E 11. E esta música... 24. Estou a ligar. Não estou a ouvir. E então esta... Digamos esta... Esta música é... É mais folclórica, é um facto. Eu gosto do género de música que passa a antena atualmente. Não, confesso que não sabia o Dante. Já disseste isso hoje? Mas eu gostava de uma... Sabes que eu lembro... Eu comecei por gostar da Antena 1 por uma coisa que eu vi. Até creio que foi no sábado passado, precisamente. Foi a conta dos 77 anos da rádio. Ou dos 80... Dos 78 anos da rádio. Ainda falta um bocado para fazer 78. Sim, mas é este ano. Em agosto, acho eu. Sim, mas eles têm feito emissões Eles têm feito emissões especiais aos sábados. Quando eles fizeram 75, havia um que era o 27 mil dias de rádio, que era muito bom. Na altura devia ser ouvido, em 2010. Sim. Pronto. É que era precisamente, eles recuperam não só da emissora portuguesa, mas de outras emissoras, ou das emissoras ilegais, digamos assim, das piratas, não é? Ou de emissoras estrangeiras, que também eram ilegais. Havia, eles recuperaram uma, que era a rádio, era a RFE. Espanhola? Não. Basicamente era uma rádio que... Era a rádio do Ocidente. Deixa eu ver se eles usam. Ah, não dizer nada. Já sabe um reclamo aqui. Agora. Não. Mas era a rádio, era rádio ocidental na União Soviética. Portanto, estás a ver que era a rádio. Sim, era a rádio dos Estados Unidos na União Soviética. Ou seja, uma rádio ilegal, como é lógico. Ela não. Ou seja, ela não teria. Não tinha o aval do comunismo. Ou seja, mas as pessoas tinham sempre a hipótese de ouvir. Ai, que é do Sérgio Godinho! Fala! É verdade. Para mim, quanto a Sérgio Godinho, está bom. Olha, anteontem já juntei mais uma escolha no Ideias para este programa. Bom, já tenho mais uma música do Sérgio Godinho para breve. Sim. Pronto. O que é que ele diz? Embala mais do que o quê? Quem que tem? Embala mais do que o que tem? Está bem. Não conhecia essa. Sim, cadê? Pronto, mas está muito alto. Vê se não consigo... Oh, não consegues concentrar. Cala-te, Nuno! Cala-te logo! Desculpa lá. São parecidos. A camarinha. Pronto. E então... Engraçado que tu fazes como eu. Sempre que eu estou a dizer mais perto de alguma coisa. 16 minutos. E eu também. E então, pronto. Já me perdi. E em que parte? Olha, fala só. Já estavas na Antena 1, acho eu. Sim, estava na Antena 1. ainda não tinha sido Santa. Eu só saí da Antena 1, acho que total. Não, mas já tinhas falado da Chica. Ah, da rádio da frente, da RFE, a Rádio Frente Europeia, como é que se chamava aquilo. Engraçado, porque era uma rádio dos Estados Unidos, mas na União Soviética. E eu comecei a ver a Antena 1% por aí. E achei, isto é interessantíssimo. Depois voltei a ouvir na Vida dos Sons, e não sei o que mais. Em que ano é que eles vão? 60 e tal? Vão agora para 68, acho. 68, tem que ouvir hoje. Sim. Acho que é para 60. Eles no ano passado, na semana passada, foi a 67. Então é 68. O ano mais marcante do século XX, na minha opinião. Sim. Pronto. E o ano, então. Eles, ou seja, trazem músicas interessantes, na minha opinião, porque contam muitas vezes uma história. Conta-me histórias! E esta é uma delas. Ah, também gostei muito do ambiente. Mesmo, é engraçado que, mesmo em rádio, o José Armando Carvalhada consegue transmitir. Aquele. Não, eu sei. Acho que é. Só conheço o meu irmão Carvalhada, já tive com ele. Sim. Pronto, é engraçado como ele consegue criar, mesmo para quem está a ouvir, aquele ambiente de... Eu estou aqui no palco, num palco no normal. Não vive a música? Sim. Porque ele também tem o canto de casa, pensei que fosse a falar. Ou seja, um palco normal, não muito grande. Isto é o quê? Um palco não muito grande, há mal, é? com só uma fila de... Ou seja, não há primeiro andar, nem segundo andar, é só ali uma fila. Eu só li um andar com umas quantas filas de cadeiras, com pessoas ali. Uhum. Teatro da Luz. E pronto, ou seja, uma coisinha muito simples, não é? E vão ali pessoas que têm algo para contar, algo para dizer. Tu gostas aqui um porque cá fora andas uns metros mais ao lado e vês o Estado da Luz à tua frente. Exatamente. É por causa disso, é um encarnido. Sim. Então devia-se chamar no clube. Era um clube encarnido, não era um clube. Ali na fronteira, não é? Um cara encarnido, não é? Ali na fronteira entre Luz e Carnido. Sim, chamaste por mim? Sim, até faz um levar o palco e o que é que se vê com o Chica? Antena 1, memória. Tem a ver com, como disse, há músicas que dão para contar histórias, não é? Digamos que as músicas quase que eram rubricas. E esta do Chica era uma delas. A música é 2010, o projeto tem a voz de Carla Carvalho, que é uma senhora, eu não confesso que não sei que idade é que ela terá, mas ela tem voz de ser nova, tem 21, 22 anos. Um chabo. Sinceramente gosto da voz dela. E ela, e cá está, é mais uma daquelas músicas que tem de facto uma história para contar, não é? Não sei, gosto deste tipo de músicas que a gente não passa, porque muitas delas têm ou histórias para contar ou são sonoramente interessantes. E depois já, ou seja, ainda não nunca tenho assim propriamente muitos tempos mortos, quer dizer, tem. É o que eu digo, melhor do que Antena Webster, mas Antena 1. Já disse isso há muito tempo, mas tu como não ligas ao que o coitadinho diz. Não, mas assim, eu sabia. Não tinha a noção de que Antena 1 era assim tão boa. E olha assim, atenção. E olha, se nós formos a descobrir a Antena Web, nós também temos aqui coisas muito boas que se calhar até eu e tu ainda não ouvimos. Porque atenção que nem todos os programas, nem todas. Na parte de produção e montagem. Apesar de que são 220 horas, mas nem todas passam por mim. A maior parte não passa por mim. A maior parte passa. Mas há uma parte significativa que não passa. Vai deixar de passar, mas por agora ainda passa. Mas há uma parte significativa que não passa por mim. Não é? Portanto. Antena, não gosto de ouvir as músicas novas, e então a Xícara é uma música que conta a história. A música é 2010. A música é 2010. Já passou na Antena 1? Tinhas ouvido? Ouvi pela primeira vez esta semana. Na Antena 1? Na Antena 1. Muito bem. Ah, uma coisa que eu já agora, que me fez lembrar desse programa que eu te disse dos 77 anos, os 78 anos da rádio. Eles passaram um trecho de algumas notícias. E há um... A rádio pública. E há uma abertura que eu particularmente gosto, porque eu lembro perfeitamente dela. Tenho sempre isso em mente. E eu tenho sempre aquela entrada, aquela para 96, 97. Eu tenho sempre, ainda hoje, tenho essa entrada na memória. Já está, na memória. Eu gostava. Olha um publicitário antigo. Eu vi. Como é que alto? Na vida dos sons são ainda mais. Não, que eu desconcentro. Eu lembro que na vida dos sons escutei um. Se quiserem estar na moda, se quiser um vestido justo, entre na casa Pires de Almeida, Pires de Almeida, na rua Augusta. Era aqui. Muito bom. Olha o da cabeça. Para aliviar e recuperar, Neural. Melhor a melhor. Neural, um medicamento registado na Direção-Geral de Saúde. Melhoral, melhor a melhor. Sim. Pronto. Vamos já fechar isto, já está muito tempo. Então vamos lá fechar. Então vamos ouvir a Xícara com. Ou os Xícara com Se Me Deixares Eu Digo. Num programa em que escutamos Caetano Veloso, um abraço, Roberto Carlos, amigo, Tunas interpretar Balada de Despedida do 5º Ano Médico de 1958, a Tonicha com o quê? Farrapeirinha! Farrapeirinha. João Maião e Manuel Marques, Senhor Infeliz e Senhor Descontente. E fechamos então com Xícara e Se Me Deixares Eu Digo. Digo que na próxima semana vamos ter um momento raro no nosso espaço radiofónico. Ai, fiquem à espera para o dia 9 de março de 2013. Até lá, escutem a melhor rádio do país, a TS, a Rádio Antena Web. Isso eu ia dizer TSF, mas aqui meteram uma pistola aqui atrás. Não, mas atenção, só uma coisa, só uma última coisa. A Antena Web, no geral, continua a ser a melhor rádio portuguesa. Porquê? Porque até não tem a segurança toda, mas atenção, eles repetem programas ao longo da semana. Não é? A Antena Web tem 3 canais, todos com alta qualidade. E nunca repete, não, e, não. E não repete. Então não repete. Durante a mesma semana não repete. E quem é que disse que eles repetem? Eles têm o mesmo programa com emissões diferentes ao longo da semana. Não é? Os diários têm emissões diferentes. Ora bem. Os diários, mas há outros que não. Há outros, as rubricas que passam. que repetem, sei lá, passa às 8 da noite, repete, hoje... Passa na madrugada, isto também porque estão 24 horas por dia a dar entre aspas, em direito. Repete depois para a madrugada quem dorme durante o dia, eu acho isso acho bem. Bom, pronto, mas cá está, mas a Antena Web não precisa disso, ainda não tem programas... Claro, claro. Bem, de alta qualidade, claro. Todos, ou quase todos... E alta definição. Ah, estou a fazer publicidade à SIC. Bem... E atenção, não é? Porque nós temos três canais, todos eles com muita qualidade. A nossa emissora nacional só tem dois. Sim. Na tua opinião. Olha, eu já estou a conhecer três. Bom, para a semana... Não, estou em FM. FM. Mas com N feminino. Pronto, RDP Internacional e a África não conta para as contas, porque para a gente só precisa também faz uma Antena Web África e uma Antena Web Internacional. Aí era eu o protagonista da Antena Web África. Não, eu era o diretor do... Bem, não vamos embora, que nós vamos para a manifestação, que hoje é dia de manifestar, aí 2 de março, um sábado, calha bem, que não estoura muita gente, como o Carlos diz. Exatamente. Então vamos ir para a rua manifestar, como no 12 de março, vamos lá para o Porto fazer de conta que coisa. Bem, então até para a semana, e gostei muito de vos conhecer e coisas. Eu também. Se me deixares, eu digo.